opiniões diferentes. A gente tem, ou pode? Pode. Pode. Pode? Dá até Ah, pra ter legal. demônio nesse grupo sem problema. Rola. Então eu vou proteger os humanos, mesmo que eu torture eles. É uma relação bem tóxica, mas é isso aí. Bem isso. Eu defini que eu vou ser um exilado que tá cagando assim para essa guerra, que não sabe ainda qual lado que ele tá, mas ele age de acordo com a sua ética. Se Ok. pá, até o final da história, eu defino que lado que eu tô, mas até então eu faço o que eu quero e foda-se. Beleza. E Jeff, eu posso ter uma moeda que eu prendi a alma do cara do Metaforando para me ajudar a descobrir se nos meus interrogatórios a pessoa tá falando a verdade ou não? Quem que é o cara do Metaforando? Ih, mano, é Vitor não sei das quantas, Que é eu isso? acho. Pode? A moeda liberada, a alma do cara também. Nem sei quem é o cara, mas eu tô te dando a alma dele. Então, o cara ele é perito em análise facial. Aí ele faz. Ele tem vários vídeos analisando entrevista das pessoas e falando, ó, nisso aqui, quando ele falou isso, ele demonstrou deboche. Ah, que legal. Quando ele fala que não matou a mulher dele, ele tira um sorriso, quer dizer, ele gosta disso porque ele acha que os outros não estão descobrindo. Que massa. Manda link depois disso aí pra mim que eu quero ver. Pode Mano, sim. é da hora. Pode sim. Demorou. Estou esperando as outras pessoas falar. Depois eu quero fazer uma pergunta. A Elo deu uma saidinha, ela já voltou. Gabs? Oi, você quer que eu fale o quê? Sim ou De não? que lado você está? Eu É tô verdade. do lado do anjo Gabriel. Eu e a Lô temos uma ligação meio, né, tipo, de irmã. E a gente é filha do Deus Jano, né? Que é tipo o Deus dos recomeços, ele também é tipo, ele é um rei deus da mitologia. E ele é da paz, assim, né? No geral a gente é da paz, só que eu sou mais tipo, tentar manter a paz, tipo, eu faço o papel de averiguar, né, a como anda como os anjos. Que estão, né, em outros lugares do mundo externo, tá, tipo, a terra e fazer mal aos humanos. Eu sou a boazinha. Ah, que legal. Nossa, Boazinha. Porque eu não gosto todo muito mundo, todo de mundo do bem humanos. nesse grupo, que lindo. Bem. Ah, é, Estamos vocês não. onde eu vou ensinar, Rafa? É Hã? safadinho mesmo. Oi? Então hoje vai chamar safadinho. Ah, é que o Win é ter nome de anjo com isso aí, né? Acho que fica melhor que Safadel. O que nos faz questionar? Seria o Superman um anjo? Já que o nome dele é Kal-El? Bom, Nossa, ele veio eu já dos vi céus, ele voa, ele cuida das pessoas. Talvez. Ele mantém uma descrição. A ética dele é superior à nossa, porque ele veio de outro mundo. Pode ser, Jeff. Seria Manuel um anjo? Ô, Jeff, Sim. eu tô com umas dúvidas aqui nesse rolê aqui dos níveis. Certo. Porque aqui tá mostrando. Você vai falar isso daí? Pode falar. Diga a sua dúvida. Não, é que cada um tem uma coisa. Eu queria que você apresentasse, se não fosse. Como assim cada um tem uma coisa? Está falando dos níveis das divindades, é isso? Isso. Você falou que a gente tá no. Eu tô no terceiro. Sim, todo mundo é terceiro. Ah, tá. Deixa eu explicar isso daí. Os anjos, os celestes, né? Eles são divididos em ciclos, que vão de 1 a 7. Tá? Só que o sétimo ciclo só existem os arcanjos, que são 5. Miguel, Gabriel, Rafael, Lúcifer e Uziel. O único que o nome não termina com El virou traidor. Essa Bíblia tá meio previsível. E o ciclo dos anjos meio que define como se fosse nível de personagem, tá? Só que lembra do D&D. Você vai do nível do 1 ao 20, né? Vocês são anjos de terceiro ciclo. O que significa que vocês estão no nono nível de um personagem de D&D. Ou seja, vocês são pica das galáxias. São bem fortes, tá? Nesse nível, vocês já são, deixa eu ver, arcontes. Vocês já são arcontes, que seriam tipo os capitães do céu. Tá? Vocês já tem na hierarquia celeste, vocês já são bem elevados. Vocês comandam legiões. Tá? E aí, assim, os anjos, os celestes, eles têm suas divindades, que são poderes. E é quase como se fosse superpoder mesmo. Tamanho o grau de poder das coisas, tá? Vocês, por estarem no terceiro ciclo, vocês conseguem utilizar divindades de até terceiro ciclo. E, quando vocês utilizam as divindades, vocês gastam uma quantidade de pontos de aura que varia de acordo com as divindades. Tá? Então, por exemplo... Cadê aqui? Se eu pegar aqui Alucinação Coletiva, uma divindade de nível 3, o custo dela são 3 pontos de aura. Então eu vou lá e desconto meus pontos de aura que eu consigo fazer por dia. Os anjos renovam sua quantidade de pontos de aura a cada amanhecer e os demônios a cada anoitecer. Tá? Ou seja, vocês têm esses poderes aí e são livres para utilizá-los à vontade, gastando esses pontos de aura aí que vocês têm. Entendeu? Capite? Ah, sim. Você tá com cara de interrogação. Então, as coisas, elas são bem, tipo, intuitivas, assim, tipo... sei lá, escuridão. Você deixa as coisas escuro, ninguém consegue deixa pegar. Deixa as coisas escuro, é. O nome, ele é bem autoexplicativo, né? Ah, e aí, o que você pode fazer? Escolher pelos nomes, tá? E não se preocupar com regra. A hora que você falar, eu vou fazer escuridão. Eu pego aqui no livro e falo, ó, vai ser dessa forma, é uma esfera de tantos metros de diâmetro, desenho na tela ali pra vocês verem onde que tá a escuridão, tá? Vocês não precisam se preocupar muito com regras. Ok. Tá? Pra não estressar, porque esse negócio de regra estressa. O que é Sussurro dos Mortos? Sussurro dos Mortos. Você vai falar com os mortos. Peraí que eu já te falo aqui. Com exatidão. Todos os anjos e demônios são capazes de enxergar o plano astral. Ah, sim. Os planos. Porém, são criaturas atormentadas. Os fantasmas, porém, são criaturas atormentadas. E não falam nada que seja realmente útil. Ah, poxa. Não. Vozes da cabeça. Vozes da cabeça. Ok, eles, os fantasmas, não é realmente eles... útil, mas pelo que eu vi, pode servir pra alguma coisa, te dar alguma servir. Pista. Ó, os ofanins, os anjos da guarda, eles são bons em redimi-los, quer dizer, tirar os tormentos dessas almas penadas e tirar informações deles. Só que eles estão arriscados a provocar um surto psicótico nesses fantasmas. Mas quem tem essa divindade, o Sussurro dos Mortos, é mestre em lidar com essas almas penadas. As informações, elas são um tanto quanto vagas, mas são proveitosas, né? Imagina que você vê um fantasma no plano astral e você vai conversar com ele, né? E você pergunta, oh, pra onde que o cara correu? E aí a resposta que ele vai dar vai ser tipo mestre dos magos. Ah, ele não correu para o norte. Vai ser sempre de forma enigmática, assim. Tá. A escuridão, só deixa eu perguntar. A escuridão, ela vale para todo mundo, menos para mim, ou é para geral? Somente você enxerga dentro da esfera. Só você. Ah, então. Mais ninguém vê. Nem aliados. Quem que... Vocês pegaram o quê, gente? Não dá para falar? Não importa? Ô, Jeff, mas eu tenho a visão das trevas. Eu não consigo ver? Aí é outra coisa, né? Normalmente ninguém consegue ver. É que ele mas diz que os Hash Malinhos enxergam na escuridão normal e na escuridão mística criada por eles. Por eles, não por outros. Caso... Ah, tá. Visão, como é que é? Ah, isso tá no Hash Malin. Como que é o nome? Visão das Trevas. Visão das Trevas. Mano, eu esqueço de mexer nesse bagulho. Que é isso? Brotou uma penada aí do nada. Sussurro dos mortos. Sussurro dos mortos. Vocês já ligaram rádio no meio da estática de madrugada? Não falaram nada com nada, inclusive. Foi isso, galera. O Marco entrou e saiu. Gente, o que é Serpentes do Abismo? Peraí que eu já falo. Tá bom. Eu queria saber Serpentes do Abismo e Transferência Espiritual. Se você descer lá embaixo, você descer em todos as raças, tenho explicando cada poder. Cada divindade. Como que é o nome, Ju? Ó, Safa, pode enxergar assim na escuridão criada por outro Hash Malin. Como que é o nome, Ju? Serpente. Já que eu falo, eu já achei aqui. Serpente. Vem a cobra. Se você quiser falar, pode falar. Serpente do Abismo. É, ele tem um custo de 2 negócios lá que a gente usa. Como que é o nome, Jeff? 2 pontos de aura. 2 pontos de aura. O tempo de lançamento é uma ação. O alcance é de 30 metros, ele dura 1 minuto e o grau de abalo é alto. Ou seja, é um poder complicado. Não. Com este poder, você cria tentáculos de escuridão sólida que surgem abruptamente e cobrem uma área de 5 metros quadrados. Todas as criaturas de tamanho pequeno, médio ou grande que entrarem ou estiverem no local devem superar um teste de resistência de destreza ou serem capturados. Os indivíduos capturados ficam retidos e sofrem 3d6 pontos de dano por impacto. Na próxima rodada, as vítimas podem tentar soltar de novo. E se forem bem-sucedidas, elas são liberadas e deixam a área. A falha significa que elas continuam sendo capturadas e sofrem de novo 3d6 de dano. Os tentáculos podem emergir em qualquer ponto a até 30 metros de você e permanecem por 1 minuto, 10 rodadas. O custo é de 2 pontos de aura, que é o que já estava escrito lá em cima. Esse é o Serpentes do Abismo. Resumindo, você cria tentáculos de escuridão que esmagam as pessoas que você não gosta. E ainda prende elas. E prende. Conveniente. Só pra dar morte, eu consigo usar pra seres que não morrem? São imortais? Não. Não, né? Eu não consigo usar pra outro anjo. Sim, sim. Os anjos, inclusive, eles morrem. Eles morrem. Oh. Ó, os seres humanos, eles têm corpos que são facilmente destruídos, e aí os seres humanos morrem, e a alminha deles vai ou pro terceiro céu, ou pro segundo, ou pro inferno. E a alma é imortal. Os anjos, eles não possuem alma. O que eles possuem é uma coisa chamada aura pulsante, que é como se fosse o coração, como se fosse um reator nuclear que fica no peito deles, no lugar do coração. Se isso for destruído, um anjo morre. Como que você destrói isso? Num combate no céu ou no inferno, por exemplo, num dos planos místicos. Ou se você ferir esse anjo com armas místicas, por exemplo, armas fabricadas de platina branca, também conhecida como oricalco. Isso aí mata o avatar do anjo, o corpo de carne dele, e mata o corpo espiritual dele também. Tá? Deixa eu só explicar rapidinho a questão de corpo espiritual. Quando um anjo vai para a Terra, ele tem que cruzar o tecido da realidade, e aí nisso ele junta pedaços do tecido da realidade para formar um corpo físico para o anjo, que é o avatar. Tá? O que é o tecido da realidade? Quando os seres humanos eles começaram a criar consciência, para não enlouquecer com as coisas místicas, a consciência coletiva dos seres humanos criou uma membrana protetora para impedir essas coisas de atacarem os seres humanos. Conforme os seres humanos foram evoluindo tecnologicamente e se afastando do lado místico, esse tecido da realidade ele foi engrossando cada vez mais. Em locais tipo grandes centros urbanos, é praticamente impossível você sair do plano astral e entrar no mundo físico. Você teria que ir para um... Você teria que ir para um templo, por exemplo, para conseguir fazer essa transição. E aí, quando você está em corpo humano, você não consegue usar as coisas. Consegue. Você consegue usar seus poderes, mas aí nos poderes tem uma coisa que é chamada de grau de abalo. Tá? Abalo no tecido da realidade. Quando o grau de abalo é baixo, você consegue usar em qualquer lugar. Quando o grau de abalo é alto, você só consegue usar em santuários, em locais que são vértices, ou seja, onde as dimensões elas se juntam, ou em lugares que são vórtices, quer dizer, que tem túneis para uma outra dimensão. Ou se usarem uma divindade que permite isso, que eu sei que já pegaram aí para vocês fazerem combos. E aí um negócio legal que assim, quando um anjo ele cruza a membrana para entrar no mundo físico, né? Às vezes ele pode fazer isso de qualquer jeito, de uma forma meio ruim, né? E não faz muito direito. E aí sobra um pouquinho de matéria que ele coletou do tecido da realidade. E esse pouquinho que sobra, ele se limpa assim, cai no chão. E esse negócio que cai no chão é uma meleca translúcida chamada de ectoplasma. Ok. Ok? Já escolheu aí tudo, então? Sim. Vamos começar? Qual que é o nome de vocês, só para eu saber? Ah, vocês se inscreveram aqui. Muito bem. Tá na Ingrid no mão, hein? Eu acho que não, viu? Pelo visto, não. Eu não creio. Ah, gente, vocês estão usando os negócios, então eu vou ser Juliel. Juliel. Ok. E qual que vai ser a sua alcunha, Juliel? Que? Minha alcunha? Isso. O que é isso mesmo? Explica aí, Jeff. Ah, sim. Todo anjo tem uma alcunha, que é como se fosse um título. Por exemplo, Uziel, o Marechal Dourado. Ah, tá. Lúcifer, a estrela da manhã. Como é que é? Como é que é o amigo dos homens? Esqueci. Ixi. Tá aqui. Nossa, eu também não lembro. Levi, o amigo dos homens. Ismael, o executor. Uraquim, o punho de Deus. Ablon, o anjo renegado. Aziel, a chama sagrada. Sieme, a mestra da mente. Ishtar, a fúria dourada. Natanael, o mais puro. Yaga, a sombra da morte. Andril, o anjo branco. Solon, o primeiro dos sete, por aí vai. Tá bom. É tipo Game of Thrones. Só não pode ter 20 títulos, senão não tem jogo. O meu é Juliel a zero defeitos. A zero defeitos. Eu tá sou aí, gostei. Uma anjo. Gostei. Bom, todo mundo prontinho então? Ah, acho que sim. Tem os traços de personalidade e defeitos e tudo mais. Precisa preencher? se você quiser, como um guia para você interpretar o personagem. Como eu Senão, disse, não precisa. Então eu não tenho isso, não. Senão, não precisa. Sinta-se à vontade. Depois, você vai correr atrás do equipamento, essas coisas, tudo, mas relaxe. Ok. Vamos-nos. Então vai. Bom. Tem um cachorrinho latindo em algum canto. Ai, droga, desculpa, eu vou fechar aqui. Não, relaxa, relaxa. Jeff, você me dá um minutinho só pra eu buscar minha breja? Corre lá. Alguém quer aproveitar pra pegar alguma coisa, fazer um xixi-zeco? Eu acho que vou fazer um xixi, gente. Corra lá. Pronto, tenho tudo que eu preciso agora. A Gabs foi fazer um xixizinho também. Então temos um exilado. Duas Elohins que vivem na Terra. E você, Ju, você não falou. Você tá, continua trabalhando no céu, né? Torturando as alminhas. Alô, alô? Acho que ela não tá aí. Ela não tá. Ela foi... foi buscar... aguinha também. Elô, você tá aí ou foi buscar água também? Pronto, galera, voltei. Falta Ju e falta Elô. Ela falou que ia jantar. Voltou. Todos a postos? Vamos? Então vai. Vamos. Falta Elô, né? Mas sumiu. Ela tá jantando, né? Ela tá jantando. Mas vamos indo, então. Daqui a pouco ela chega. Bom. No início, não existia tempo nem matéria. Apenas Yahvé, a lei e Terron, o caos, vagavam pela sombra do espaço. Yahvé deu então a vida aos cinco arcanjos, Miguel, Lúcifer, Gabriel, Rafael e Uziel. E Terron criou seus deuses monstros, os grandes antigos, Behemoth, Leviatã, Tamim, Enuma e Taúrt. Eles se degladiaram na aurora dos tempos, e o vencedor dessa batalha foi Yahvé e os seus cinco arcanjos. Então Yahvé deu forma a tudo que existe e iniciou a criação, começando pelo tempo e pela matéria. Esse foi o primeiro dia da criação. Em seguida, Yahvé deu a luz aos anjos, os anjos, e criou a luz, que os mortais, os humanos, conhecem como Big Bang. Esse foi o segundo dia da criação. A matéria se expandiu, e nessa expansão ela criou vincos cósmicos que se fecharam entre si e formaram pequenos bolsões que nós conhecemos por outras dimensões, dimensões paralelas. E então, Yahvé comandou seus anjos, e eles criaram as estrelas e as galáxias, e a luz foi separada da escuridão. E esse foi o terceiro dia da criação. E então, no quarto dia da criação, cerca de 6 bilhões de anos atrás, Yahvé criou o Sol, o Sistema Solar e a Terra, também conhecida como Éden. E cerca de 4 bilhões de anos atrás, no quinto dia da criação, começaram a surgir as primeiras formas de vida na Terra. E quando chegou o sexto dia, aproximadamente 400 milhões de anos, surgiram os primeiros hominídeos, que evoluíram até se tornarem os seres humanos modernos. O sétimo dia marca essa evolução dos primeiros hominídeos para o que se conhece como humanos modernos. E foi então que Yahvé resolveu descansar após ter concluído sua criação, sua mais importante criação, os seres humanos. Ele deixou o céu sob os cuidados dos arcanjos, e eles lutaram entre si pelo controle do céu, se dividiram, e houve a queda de Lúcifer, que acabou por se tornar um demônio. Miguel tentou de todas as formas destruir os seres humanos, achando que eles pervertiam a criação de Yahvé e que eles não eram merecedores do paraíso. Mas ele nunca conseguiu. Em sua loucura de tentar destruir tudo aquilo que não se submetesse ao seu ponto de vista, Miguel também perseguiu e tentou exterminar outros seres. Esses seres, conhecidos pelos humanos como fadas, ou chamados de deuses etéreos pelos celestes, foram perseguidos pelo arcanjo Miguel e pelos seus seguidores. E uma guerra eclodiu, conhecida como as Batalhas Etéreas. Deuses, que eram espíritos elevados, ou mesmo mortais, que atingiam um grande grau de sabedoria e de poder, foram perseguidos nessas batalhas. Dentre eles podemos citar os deuses gregos, egípcios, os deuses celtas, toda sorte de fada, todas as religiões tidas pelos seres humanos hoje como mitologias ou como folclore. Porém, os anjos nessa batalha saíram perdedores. Eles foram escorraçados do planetério e foram obrigados a assinar um tratado, um armistício com esses deuses etéreos. Esses deuses etéreos, eles se refugiaram no planetério, em outros bolsões dimensionais, e deixaram a Terra para os seres humanos. E com a ausência deles na Terra, os anjos passaram a lutar contra os demônios pelo controle das almas dos seres humanos. A guerra civil eclodiu quando Gabriel se voltou contra Miguel, percebendo o erro e a crueldade do seu irmão. E no meio dessa guerra civil, os anjos que viviam na Terra para vigiar e guiar a humanidade foram convocados de volta ao céu. Muitos de vocês não retornaram. Alguns permaneceram na Terra. Mas a grande maioria voltou para o céu para combater nessa guerra cruel e sangrenta. O tempo passou, os seres humanos evoluíram, se modernizaram e se afastaram a cada dia mais do mundo místico, do espiritual, até eles deixarem de ser capazes, completamente capazes de interagir com com as entidades espirituais e com os celestes, e até mesmo de acreditar neles. Vocês têm uma missão sagrada. Alguns permanecem na Terra, vigiando e guiando seres humanos. Outros de vocês vivem no céu, cuidando das almas daqueles que desencarnam. Outros ainda permanecem na Terra, protegendo os seres humanos da influência dos comandados de Lúcifer. E há aqueles que caçam, sejam demônios ou sejam outros humanos que ousaram profanar a criação de Yahvé e utilizar assim chamada magia negra, que na verdade nada mais é do que a magia enoquiana surgida cerca de 20 mil anos antes como uma defesa dos seres humanos contra os celestes cruéis de Miguel. No meio disso tudo, vocês seguem suas vidas. Vivem de acordo com a natureza de suas castas, mas cada um de vocês à sua maneira. Nesse inteirinho, vocês acabam esbarrando com anomalias sobrenaturais que atraem a atenção de vocês. E aí eu quero saber de cada um de vocês onde vocês estão e o que vocês estão fazendo nesse momento, no dia 3 de setembro de 2020. Quando a humanidade está à beira de um colapso por uma doença cruel que vem assolando o mundo, matando pessoas e levando à fome e ao desamparo completo outras tantas. O que cada um de vocês está fazendo nesse momento? Como vocês estão lidando com isso? E onde vocês se encontram? Quem começa? Sintam-se à vontade. Começa aí, Safo, você já tá falando. Tá. Bom, como eu falei, eu vim pra Terra. Eu vou falar um pouquinho da minha bio. Beleza. Eu tava lá no segundo céu, eu não lembro qual céu que é. Segundo céu. Que pune as pessoas. Segundo céu. Eu estava lá no segundo céu fazendo o que os Hashmarins fazem, ou seja, punindo almas pecadoras. Com isso eu desenvolvi o interesse em investigação e a habilidade de conseguir fazer as pessoas falarem o que eu quero saber. E eu vou pular uma parte aqui porque tem um spoiler do livro. Mas basicamente, depois que Jesus foi pro terceiro céu e lacrou o bagulho, eu percebi que meu trabalho não fazia diferença no mundo, porque eu punia as pessoas, mas a alma delas iam pro terceiro céu e pro mundo mesmo não fazia nenhuma diferença. Eu achei que o trabalho não estava valendo a pena e vim pra Terra fazer vários nadas e tentar entender o que que se dá ao pecado, por que que as pessoas pecam e tudo mais. Depois de muito tempo estudando, eu comecei a punir as pessoas aqui. Também não estava sofrendo muita diferença no mundo. Eu acabei virando uma espécie de detetive ou matador de aluguel. E segui trabalhando nas sombras, fazendo trabalho para pessoas poderosas, para ganhar meu dinheiro e conseguir comprar as coisas mundanas da qual o meu personagem acabou sucumbindo. Bebidas, drogas e tudo esse tipo de coisa. Porém, apesar de eu ser um contratado, lá investigar para os outros, às vezes até torturar ou matar alguém, eu ainda ajo segundo a minha ética. Então, Eu não fico preso aos detalhes do contrato ou o que quer que seja. No momento, eu tô no Brasil, incumbido de... Eu tô trabalhando para um político, tentando desvendar mistérios de corrupção. E tá mais fácil porque as vítimas estão todas em casa, então eu não preciso seguir elas, eu só preciso saber onde elas moram e ir lá interrogar ou tentar descobrir alguma coisa. Uhum. É isso, eu acho. Beleza. Quer dizer, começou com... Ah, vamos eu tô... aprender mais. É, eu tô cagando pra guerra. Certo. É tipo, foda-se, meu trabalho não tá fazendo diferença no mundo, então por que que eu tô trabalhando? Vou fazer o que eu quero. Ok. Muito bom. Quem se habilita? Bom, vou falar o meu. Então, eu sou uma Elohim, né, meu nome é Gabriele, filha da luz, eu sou, como a Elo falou, eu sou a irmã que vai cuidar mais das estratégias de defesa do mundo, dos humanos, né, dos possíveis ataques dos seguidores de Miguel. Alô? Estamos ouvindo. Sim. Sim. Sim. Ah, tá. Beleza, posso continuar? Pode. A cara do Jeff tá travada pra mim. Garoto. Eita. Bom, e aí eu fui uma das anjas que resolveu. Uma das anjas que resolveu ir pra Terra, né? Pra fazer esse serviço de proteção, né, dos humanos e manter a paz. Né, não deixar que destruíssem a Terra. E eu tenho uma central, ai, como que a gente a Elo tinha colocado? Uma central de proteção, né, de isso envolvendo os equipamentos tecnológicos dentro desse meu trailer, que é onde eu moro, tipo, e ando com ele, né. E eu tô no Brasil. E o que eu faço dentro desse trailer é basicamente uma ciência de dados voltada para entender onde os anjos vão, por onde eles podem chegar, né, os seguidores de Miguel. Então eu tenho câmeras espalhadas por pontos específicos, né, e também, tipo, como eu tenho história dentro da minha... das minhas habilidades lá, enfim, eu sei de tudo o que aconteceu antes, até a gente chegar até aqui, né, então provavelmente eu já tô em alerta de que pode acontecer um apocalipse, né, mas no momento eu só tô, tipo, sei lá, dormindo no meu trailer, e com todos os meus equipamentos ligados, monitorando a situação, né. Eu tenho investigação também e é isso, assim, eu mexo mais com tecnologias, com... Enfim. É isso. Vigiar e proteger. Ô, Jeff. Digue. De acordo com a história que você contou, eu posso estar no céu, né? Pode. Ah, então beleza. Eu estou no céu. Estou torturando almas. Para tentar encontrar o bem. Só que com os milênios, eu tenho percebido que também, assim como o Safadim, eu não tenho tido muito resultado. Então, eu tenho começado a torturar as pessoas com mais lentidão para evitar que elas se arrependam e elas ficarem naquela situação por mais tempo. E eu comecei a brincar com isso a ponto que, assim, olhando para a situação do mundo, eu tô um tantinho assim para não pensar em mudar de lugar assim nessa guerra, porque, assim, sou zero defeitos, mas uma das questões de ser zero defeitos é que você tá aberto às possibilidades. Você não considera que nada é eterno, a não ser nosso grande pai. E é isso. Estou assim, quase começando a concordar em alguns aspectos com o Miguel. Interessante. E aí, às vezes, eu sou colocada para lutar nessa guerra, mas, ao mesmo tempo, eu não tô fazendo um serviço tão bom quanto eu poderia, talvez, assim. Certo. Entendi. Mais alguém? Elo voltou? Eloise, você voltou? Não. Não voltou. Não voltou. Tá. Vamos lá. Safadinho. Você está no Brasil. Caçando e punindo criminosos. E você descobre que o Brasil é o terreno fértil para essa sua função. Extremamente fértil. Certo? E numa das buscas que você faz em direção a um desses humanos corrompidos, você nota algo estranho. Você percebe que você está constantemente sendo observado. Tem alguém que constantemente vigia seus passos. Gabriele, filha da luz. Coisa similar acontece. É da sombra? Eu coloquei errado, gente. Da sombra. É Elo. Ai, meu Deus. É Elo, que é da luz. Não, relaxa. Relax. Filha da sombra. Gabriele, filha da sombra. Você está no seu furgão, a lá tartarugas ninjas, vigiando e protegendo. Quando de repente suas câmeras, elas subitamente captam uma figura encapuzada, alta, com um andar ágil, porém um tanto quanto estranho, como se a pessoa ela tropeçasse a cada passo que desse. Porém, essa pessoa demonstra um grande equilíbrio e um grande poder de furtividade. Porque quando você tenta olhar mais atentamente para essa pessoa, ela simplesmente desaparece das suas câmeras. Mas você sente que está sendo observada. Ai, que horror! Nossa! A que o Jefferson falou, eu imagino uma coisa tipo meio... Eu incrédulo. Meu, até mais. Quanto a você, Juliel, a zero defeitos. Acertei? Ótimo. Você está lá de boa. No segundo céu. Torturando as almas. Tentando livrá-las dos seus pecados. Mas cada vez mais desiludida com a sua função. Porque parece que o Arcanjo Miguel tem razão. Os seres humanos, eles, a cada momento, eles parecem para você perversos por natureza. Talvez piores do que os próprios discípulos de Lúcifer. Sua tarefa ela é inglória. Ela é inacabável. Até que no meio dessa tarefa sua de torturar essas almas atormentadas, você se depara com algo estranho. Algo inusitado. Chega para você um humano. Ele atravessa os portões do seu salão de tortura, acorrentado, conduzido por outros Rashmalins. E quando você vai torturá-lo, você nota algo extremamente incomum com ele. essa alma não possui os dois braços. E é algo estranho, pro qual você não encontra uma explicação. Peraí. Uma dúvida. Diga. As pessoas que não teriam braços no mundo, elas têm braços na alma? Deveriam ter. Deveriam ter? Deveriam ter. Deveriam ter. Já então. Que a alma é imortal, a alma foi o presente de Deus, presente de Yahvé para os seres humanos. E Yahvé é perfeito. Não tem como o presente dele aos seres humanos ser imperfeito. E no entanto você nota essa anomalia. Uma alma torturada, atormentada, que não tem os dois braços. De alguma forma, ou aquela alma surgiu sem os braços, ou esses braços foram arrancados dela. No meio da sua sessão de torturas, você tenta trazer essa alma de volta à sanidade, fazer com que ela se arrependa dos seus pecados e com que ela volte a ser uma alma pura e talvez merecedora do terceiro céu, do paraíso celestial. Mas você percebe que você não consegue. De alguma forma, essa alma ela teve a sua mente totalmente destruída, totalmente atormentada. Você não entende como que isso é capaz, como isso pôde acontecer. Na sessão de tortura, essa alma ela diz apenas uma única coisa para você. Essa alma diz: Shendor. Shendor. Sofrimento. Não. É a única coisa que essa alma diz para você. E no meio desse panorama todo, vocês sendo seguidos, você se deparando com essa alma atormentada e incomum, eu quero saber o que vocês fazem. Hora de rolar dadinhos. Gente, eu voltei. Você voltou? Então peraí que eu vou fazer a introdução pra você. Primeiro, você voltou e voltou dupla. Elo, como é que... Primeiro, Elo, descreva assim em linhas gerais quem é você, onde você está e o que você está fazendo agora. 2020. Elo, foi chutado por Elo. Setembro. É, eu removi minha rima do mal. Meio de pandemia. O que você está fazendo? Onde você está? Ah, eu tô... Na verdade, vou fazer uma pergunta antes disso. Uhum. Onde tá o resto do grupo? Eu peguei saco sem fundo, né? Aham. Uhum. Não, é isso também. Mas eu peguei saco sem fundo, né? Uhum. Aí eu queria saber se eu já posso ter ele aplicado na minha bolsa antes do jogo começar. Tipo, eu não precisar fazer isso agora. Pode. Ou se eu preciso fazer isso agora. Posso? Então tá, já tá lá, minhas coisas já estão tudo lá dentro, beleza. Eu estou quebrando a quarentena, né? Porque eu sou um anjo. Comendo tacos. Porque eu acabei de comer tacos e tacos são muito bons. Tá. Enquanto você tá num food truck comendo seus tacos, que cidade vocês estão? Brasil, que lugar? Tem que ser no Brasil? É que tá todo mundo falando que tá no Brasil, então já tô juntando todo mundo. Mas não necessariamente. Se você tiver um motivo pra estar em outro lugar do mundo, é só dizer onde você está. Que cidade? Eu só tô no Brasil porque não deu pra sair. Eu tô em São Paulo. Pandemia. São Paulo. Ah, eu vou estar onde eu tô mesmo, então, né? Só pra ficar mais real, tô em Blumenau, vai. Blumenau. Melhor, tô em Camboriú, tô na praia. Se é pra quebrar a quarentena, vamos quebrar a quarentena direito. Nossa, okay. Kiki. Ok. Beleza. Blumenau na praia. Food truck comendo tacos. E aí você percebe o seguinte. Tem uma pessoa te observando a partir de um beco. Tem alguém te seguindo. E já faz um bom tempo que essa pessoa tá te seguindo. No início você achou que fosse só uma impressão. Fosse só uma paranoia da sua cabeça. Afinal de contas, você é uma Elohim. E os Elohim são anjos especialistas em esconderem a sua aura pulsante. Se ocultarem de seres celestes e diabólicos. Você não tem como ser detectada. Mas tem alguém que tá literalmente, deliberadamente te seguindo. Essa pessoa tem um modo de caminhar estranho, como se a pessoa tropeçasse a cada passo. Mas ela demonstra ter agilidade e rapidez porque seus passos são extremamente silenciosos. E aí eu quero saber o que vocês fazem. E aí, minha gente, o que vocês fazem? Temos três pessoas sendo seguidas. E uma pessoa no céu que encontrou algo estranho. Ô, Jefferson. Sim. No meio das minhas torturas, eu consigo perceber alguma coisa que ele fala além? De que forma você tentaria perceber isso? Tentando entender o que ele fala, tentando torturar ele mais para ele falar algo diferente. Porque ele só fala isso. No meio da sessão de tortura, né, daquela longa sessão de tortura que você fez com ele, a única coisa inteligível, audível que você conseguiu perceber foi ele dizendo isso: Shendor, agonia, não. Eu tento parar de torturar ele. Você para de torturar ele. Ok. E eu tento dar pra ele algum conforto dentro daquele ambiente. Entendi. Certo. Eu pergunto séria. Uhum. Sem demonstrar compaixão, nada. Uhum. É, ele sabe o que ele fez pra ele perder os braços. Ok. Pra ele corromper a sua alma. Ok. Você vai jogar um teste pra mim? Você tá tentando tirar essa informação pelo bem ou pelo mal? Você deu um conforto, um alento pra ele, né? Você vai chegar numa boa e perguntar: amiguinho, fala pra ti aqui, o que você aprontou? Ou você vai chegar, dar uns tapas na cara dele e fala, desgraçado? Não, eu simplesmente parei de torturar ele, tentei deixar a alma dele confortável dentro dos recursos, uhum, que o céu permite. Certo. Devem ser. E aí, sem mostrar compaixão, um pouco distante, eu pergunto pra ele o que ele fez pra corromper a alma dele daquele jeito. Tá. Se ele sabe o que ele fez. Joga pra mim um teste de persuasão. Teste de persuasão. Vamos lá no ouvinte. Vocês querem que eu compartilhe a tela pra vocês verem como é que é aqui? Ou não precisa? Ah, sim, porque eu sou naturalmente levada. Eu tenho persuasão 8. Isso, eu vou mostrar. Jeff, eu acho que seria legal compartilhar a tela pra gente não precisar ficar no Roll20 e no Jitsi. Ok. Tipo, só ir pro Roll20 quem vai rolar os dados. Okay. Que aí a gente pode assistir pelo Jitsi mesmo e só ir pra lá quando for rolar. Certo. Vai ter momentos que eu não vou poder fazer isso pra vocês não tomarem spoilers, mas por enquanto dá pra fazer de boa. Vamos abrir aqui a ficha da Juliel. Ué? Por que que o bagulho não abriu? Está abrindo aqui. E aí a gente vai aqui, ó. Tá vendo aqui as perícias? Sim, senhor. E aí você tem persuasão. Sim, senhor, também. Então você vai e clica aqui em cima. E aí ele vai rolar o resultado aqui pra gente ver. Ah, tá. Só clicar aí? Só. Tá bom. Cadê persuasão? Persuasão. Ai. Está aqui, ó. É, tá meio fora de ordem. Isso porque a ordem que tá aí é a ordem da ficha em inglês. Rolou? Rolou. Por que que não apareceu o dadinho aqui? Estão vendo o resultado aí? 17? Espero que isso seja bom. Espero que seja o suficiente. Sim, isso é muito bom. Deixa eu ver se meus dadinhos estão habilitados aqui. Habilitar dados 3D. Tá tudo aqui certinho. Tá? Você acalma ele. Tira ele daquele momento de sofrimento que ele tá. Só uma pausa, não é tirar assim também. É, uma pausa, uma pausa. E aí ele fala pra você uma coisa. Você perguntou pra ele se como que ele corrompeu a alma pra perder os braços. E ele fala pra você: não, não fui eu. Não fui eu. Foi ele. Ele fez isso. Ele arrancou meus braços. Shendor. Shendor. Não. Não. Pare. Pare. Eu não aguento. Pare. Por favor. E aí ele volta a falar coisas que não fazem sentido algum pra você. Como uma alma completamente ensandecida. Quem que é Shendor mesmo? Boa pergunta. Joga um conhecimento história e tenta descobrir quem é Shendor. Dificuldade desse teste é 20. Ah! Deixa eu ver aqui. Não, foi exagerado. 15. Quase, hein? Quase, hein? Você puxa pela sua memória, mas você não consegue se recordar de quem seria essa pessoa chamada Shendor. Eu não tenho nenhum, tipo, acervo de anjos pra saber quem é aquela pessoa, né? Ou sei. Se tivesse um Malaquim com a gente... É, se tivesse um Malaquim, mas o Malaquim foi pro hotel. Você pode tentar encontrar um Malaquim. Você pode tentar conversar com outras pessoas. Ou você pode tentar investigar por si própria. Por conta. Eu não sei se eu quero expandir e falar desse caso para outras pessoas. Ou outros anjos. Uhum. Eu vou... Eu mesmo sendo, tendo a função de torturar as almas, eu acho que perder os braços foi crueldade demais. E eu não vejo pra que não torturar, e eu fico pensando como que ele não foi mandado diretamente pro terceiro céu. Certo. Eu consigo saber disso? Consigo identificar? Por que que ele não foi mandado direto? A resposta é óbvia. Ele não é uma alma pura. Ele tem os pecados dele. E isso impede com que ele chegue ao terceiro céu direto. E aí ele foi parar nas suas mãos. Agora, que tipo de pecados, se eles são tão terríveis pra ele receber esse nível de punição, isso aí você não sabe dizer. Eu posso usar... É melhor eu deixar outras pessoas falarem, né? Se você quiser concluir uma ação, pode concluir. Eu consigo usar o sussurro dos mortos pra descobrir isso? Não onde você tá. Onde você tá conversando diretamente com a alma. Você teria que estar na Terra. Entendi. E aí sim, na Terra, você entrar em contato com essa alma, com almas que você visse por lá, pra você poder conversar com elas com o sussurro dos mortos. Tá, eu vou ficar meditando aqui um tempo, porque não vai ter outra forma de eu conseguir informação dele, né? Se não for pela tortura e tudo mais, né? Tipo, eu não consigo saber de onde ele veio, não consigo saber informações da vida dele. Você pode tentar. Eu consigo. Hã? Eu consigo, mas você não. Ah. Mas a gente se conhece? Então. Ó, eu acho que em teoria todos os anjos se conhecem. Sim. É, todos os anjos se conhecem. A questão é, vocês se gostam? Eu vou deixar em off. Eu vou deixar em off pensando em alguma outra coisa que eu posso fazer. Tá, dá uma pensada então. Gente, e vocês? Vocês sendo seguidas, o que vocês fazem? Eu posso? Vá na fé. É, eu posso usar a investigação pra saber quem tá me seguindo? Ou não é pra isso que eu uso investigação? Nesse momento, agora, você diz? Tentar descobrir quem que é? Que investigação seria pra você literalmente fazer uma investigação mesmo, né? Conversar com pessoas. Ah, você viu uma pessoa ali assim, assim, assado? Como é que essa pessoa era? Né? O que ela tava fazendo? Ela falou alguma coisa? Isso seria investigação. Se você quiser tentar ver como que essa pessoa é, vai ser um teste de percepção. Tá, Jeff, me tira uma dúvida rapidão. Que horário do dia a gente tá? Ou da noite? Você que diz. Que hora que você saiu pra comer seu taco? Ah, mas... Nossa, mas é que assim... Então a gente tá... Não, pera, Jeff, porque isso muda. Então a gente tá se passando em horários diferentes ou tá todo mundo no mesmo horário? Aí, né? Tanto faz. Porque é todo mundo no Brasil, entendeu? Certo. Todo mundo no Brasil, menos a Ju, que tá no céu. Isso. Vou falar então que, pra você que tá aqui, eu vou falar que é umas... Mas... É porque a gente tá no Brasil, né? Então não tem nada 24 horas, tá? Umas 10 da noite. Pode ser umas 10 da noite. Tá. Olha, se você estiver em São Paulo, tem até feijoada de madrugada. Tô em Balneário Camboriú. Ô, Jefferson... Diga. Jeff, eu posso tentar fugir do que tá me seguindo? Pode. Tá, e pra isso eu uso o quê? Você vai jogar um teste de furtividade. Tá, lindo, muito bom. Gosto de furtividade, furtividade legal. Sabe achar aí na ficha? Então eu vou tentar, então eu vou tentar, tipo, eu percebo, né, obviamente que ele tá me seguindo e eu sou, tipo, especialista em me esconder. Então, tipo, eu vou me sentir muito incomodada com isso. E a minha primeira reação é fugir pra poder investigar o que tá me perseguindo. Certo. Ver se eu consigo despistar ele, né? Vamos lá. Joga aí furtividade. Eu vou jogar furtividade. Quanto que eu tenho que tirar? Mais do que a percepção dele. O que você jogou com vantagem? Por que eu joguei com vantagem? Não sei por que você jogou com vantagem. Não sei, Jeff, tá na minha ficha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eloel. Ficha. Começar a fechar umas abas aqui. Porque tá meio carregado. Pronto, melhorou. Tá vendo aqui em cima, ó? Estão me enxergando aí? Que gozado. Base, ó. Vou clicar aqui na engrenaginha. Aí eu vou ativar aqui, ó. Cadê? Sai daqui, inferno de mosquitinho. Sempre rolar com vantagem? Não. Ativar vantagem. Tá? Façam isso nas fichas de vocês também. Ativar? Jeff, eu não sei se a gente consegue fazer isso. Isso não é uma coisa que só você pode mexer. Eu acho que sim. Não, eu acho que não. Não, eu tô conseguindo mexer vocês aqui. Vocês conseguem sim. Ah, é que teve uma coisa da minha que eu não consegui mexer, não. Eu tenho que marcar esse PDM aqui ou não? Não. Não marca esse PDM nunca. Não é bagunçar isso a ficha de vocês. Vai transformar você num NPC. Sua ficha ela muda. Vai ser uma ficha, ela vai ser um. Não quero ser um NPC. Um bloquinho. Aí quando vocês tiverem que rolar com vantagem, vocês clicam aqui em vantagem e faz o teste. Quando for jogar normal, clica no normal. E quando tiver a desvantagem, é só clicar aqui. Entenderam? Tá. Então vai lá, Elo. Rola de novo o seu teste. Não achou? Onde que... Tá, abre a ficha, engrenagem. Engrenagem. Aí você vem aqui, ó. Olha aí no... opção de rolagem. Ativar vantagem. Achou? Viu aí? Ah, pera. Onde está a rolagem? Não ouvi, repete. Onde que está a opção de rolagem? Tá na engrenaginha. Engrenaginha, sim senhor. Opções de rolagem. Ah! Achou? Aí você põe ativar vantagem. Ativar? Ativar. Aí quando você ativa vantagem vai aparecer esses três campos aqui. Ah, deixa eu aproveitar e explicar uma outra coisa pra vocês pra ficar mais rápida a comunicação aqui no Jitsi. Estão vendo aí a tela do Jitsi? Vem aqui nos três pontinhos, gerenciar qualidade. Ele, por padrão, ele vem aqui no alta definição. Coloca na definição padrão ou na baixa definição, que aí fica tudo mais rápido. Entenderam? Apesar de a gente não estar tendo problemas com a conexão dele, mas isso dá uma melhoradinha a mais também. Então vamos lá, já rolou de novo, Elo? Joga outra vez seu teste. Posso rolar? Pode rolar novamente. Tá, foi. Nossa, um. Mais sete, no caso, que deu oito. Isso, nossa, oito. O bom é que o meu teste tinha dado sete, olha aí. E aí? Parece certo. Que alguém conseguiu fugir. Você pega seu taco, paga pra pessoa do carrinho de food truck. E aí, na hora que um casal tá passando e pegam os tacos pra levar pra viagem e comerem em casa, por conta da pandemia e tudo, né, você se mistura próximo desse casal, vai se misturando no meio dos carros que estão parados ali na orla, ali na beira da praia, e some da visão da pessoa. Você olha a distância, tá? Você consegue ver essa pessoa ela parada no meio do... meio não, né? Parada na calçada, meio que oculta atrás de uma árvore, e olhando ao redor, procurando você, tentando te encontrar. Eu consigo ver o rosto dessa pessoa? Não consegue ver o rosto, porque essa pessoa ela tá vestindo um sobretudo, com capuz. No calorzão que a gente tá passando agora. E como que é? Como que é? Mas a única coisa que você consegue perceber à distância... Bom, não sei, talvez. Talvez você consiga ver o rosto da pessoa. Joga um teste de percepção. Tá. Mesmo se eu não conseguir ver o rosto, eu tenho muito uma dúvida. Eu consigo, de alguma forma, reconhecer, né, tipo, o tipo de roupa que ela tá vestindo, algo assim? É um sobretudo. Não, sim, mas é tipo uma coisa, um sobretudo normal, então. Tipo, não, não é bem um sobretudo. É uma espécie de uma capa, um manto com um capuz. É tipo uma roupa de Jedi. Tá. Mas é normal, assim, não é tipo nada característico de uma classe de pessoas ou algo assim. Joga percepção. Tá, pera. Percepção é pra tentar ver o rosto. Calma aí, Jeff. Joga percepção. Uma coisa de cada vez. Porque senão eu tenho um plano B. Foi? Ainda não. Agora foi. Ok, 9. Caramba, você tá azarado, hein? Você tirou quanto? Não tem que tirar. Você não consegue ver o rosto da pessoa. A única coisa que você percebe nessa pessoa é que ela tem barba. Que na hora que ela vira o rosto assim na lateral, fica o cavanhaque fica visível pra você. Mas o capuz tá cobre assim inteiro. Essa pessoa, ela tá vestindo essa roupa aí, esse capuz, né, esse manto, ele é de cor azul marinho, certo? E você percebe que é decorado assim com desenhos de cor prateada, tá? À distância você não consegue identificar esses desenhos, mas você percebe que é uma roupa assim elaborada, fina. Tá, tranquilo. Eu quero usar eu não sei como pronuncia, mas gadget. Certo. Que é uma divindade. Uhum. Que no caso tem um celular, né? Que eu posso perguntar qualquer coisa pra ele. Levante. Então eu quero saber de onde que vem esses mantos. Quem é que usa esses negócios aí? Ok, Google, que horas são? Você basicamente tem o PC do Coragem com o Covarde, né? Ele me responde, cara, deixa eu tirar aqui um ponto de aura. Certo. Tá. Aí, peraí, deixa eu só ver como é que rola. Eu só tenho que tocar o meu gadget, que é o meu celular. Isso. Você acompanha esse passo também? Tá, pra foda-se. Tá. E aí você pode jogar um teste de história, então. Aí, ó, por causa do seu gadget, você vai ver aqui na sua ficha se você tem proficiência em história. Vou explicar o que é isso pra vocês. Tem que ter história, então. Ó. Cadê sua história? Aqui, história. Você tem a proficiência, tá vendo que tá marcado. Uhum. Se não tivesse assinalado, usando o seu celular, você poderia marcar e rolar o teste e depois desmarca pra ficar normal. De posse dele, os testes de história, natureza, arcana, medicina, religião e sobrevivência são rolados com proficiência. No caso, eu vou jogar com vantagem, então, né? Porque eu já tenho, é o que falo aqui. Se eu já tiver perícia, tá feito com vantagem. Joga com vantagem, como você já tem proficiência nela. Pode jogar. Ah, eu já tirei, né? Eu não sei nem se eu vou passar ainda. Bota essa vantagem aí e passa nesse teste. Só um pouquinho, mano. Pera aí, como que eu faço mesmo pra rolar com vantagem? Tem que clicar em vantagem, né? Clica lá em cima em vantagem e aí rola o teste. Tá. De história. Eu pego o dado maior, né? Isso, pego o dado maior, porque é vantagem. 14 mais 7, 21? 21, muito bem. Sim. Perfeito. Aquelas matemáticas? Ó, o resultado já aparece aqui também, ó. Se não quiser fazer soma, já tem aqui o resultado. Certo. Com o celular, você dá um zoom assim, e aí você vê. A pessoa veste um manto azul marinho, com detalhes bordados em linha branco prateada, muito bonitos, tá? E os detalhes que você vê nesse manto, eles são todos nós celtas e triquetas, tá? São todos símbolos ligados à religião celta. Então eu sei que é um manto da religião celta, é isso, né? Sim. Caralho, agora não lembro mais. Você conhece nós celtas? Não. Vou mostrar pra vocês. Bom, vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, senhor. Aí, ó. Nós celtas. Nós celtas, triquetas. Tem vários desses nesse manto. Será que tem uma imagem disso? Não, não tem. Que pena. Mas isso é isso, eu acho que deu pra entender. Hã? Nada, nada, não. Olha aí, que bonito, ó. Acho que eu encontrei aqui, ó. A roupa do nosso chegado. Vamos ver. É tipo isso aqui, ó. Só que com capuz. Entendi. Esse capuzão assim, ó. Olha que louco isso aqui. Aceita, aceita. Eu posso aceita. Imaginar assim, então? Como é que é? Eu posso imaginar desse jeito, então. Isso, desse jeito assim. Só que azul marinho tá. E prateado os detalhes. Tá bom. Tipo, isso aqui é celta e eu posso acreditar que é uma organização celtas, né? Pode. Pera, pode acreditar no que você quiser, na verdade aí. É, sim. Bom, e aí, o que você faz? Conseguiu despistar a pessoa? Descobri que ele tem coisinhas celtas. Isso. É, Jeff, tem uma coisa aqui dos Elohims, que é tipo uma das vantagens que a gente tem. Certo. A gente tem contatos. Ok. Tipo, como é que funciona isso? Eu posso criar isso da minha cabeça, quem eu quiser? Se eu quiser ter um amigo especialista de história, eu posso ir atrás dele? Ou o quê? Peraí, deixa eu ver. Na minha ficha tá descrito certinho o jeito que é se for mais fácil. Sim, você pode, por exemplo, conhecer o professor Robert Langdon. É Robert? Ele é um especialista. É, seria um especialista em simbologia. História celta? Em história celta. Então, é isso que eu decido fazer. Eu vou ir atrás do meu querido amigo Robert Lang. Ok. Você sabe quem que é Robert Langdon? Não, não faço ideia. É o cara do Código da Vinci. Olha só. É que eu nunca vi. Troca a letra. Mas então, vou lá atrás dele. É isso que eu faço. Acho que vai demorar um tempo até você chegar lá, né? Isso, até você conseguir contato com esse cara até um tempo. Tá, beleza. Então encerra. E vocês, Gabriele e Safadinho? Já volto. O que vocês fazem ao serem seguidos? Tá, então, eu tô com dúvida de como roda o dado, mas aí eu vou falar minhas ações, e daí depois me ajuda. Então, eu tô lá no meu trailer, tipo, eu acordo com um bip, assim, dos computadores, detectam uma imagem celeste, uma figura celeste, né, que não é humana. E aí, eu, né, como você disse, eu às vezes não consigo mais ver o... essa figura, né, esse encapuzado aí, e eu mando um drone com uma câmera, né, um drone que ele é mais, ele é bem pequenininho, assim, com uma distância, assim, de, sei lá, assim, meio longe dele, mas que tem um zoom bom, então, pra eu ver, tentar ver o rosto dessa pessoa, e também fazer, tipo, investigar nos meus dados, né, nos dados que eu tenho das figuras históricas, né? Certo. E tento pesquisar, tipo, quem é. Ok. Então você vai jogar um teste de investigação. Tá. Vai abrir sua ficha. Já... Ó, cadê? Tá aqui. Você vem, abre sua fichinha. Aí vem aqui no base. E vem aqui, ó. É, investigação. Só clicar aqui em cima, ele rola o teste. Entendeu? Tá. Em base. É em base que eu vou? Base. Foi. Certo. 11. Que bosta. Eu vou jogar a furtividade dessa pessoa. Espera só um minuto, deixa eu pegar a ficha dela aqui. Ui. Deixa eu ver quanto que essa pessoa tem de furtividade. Pra ver se ela Furtividade não, percepção, pra ver se ela vai notar o seu drone ou não. Ah, esqueci de falar, é o drone que se camufla, assim, na matéria. Mentira. Ok. Você manda o drone. Ele vai sobrevoando de longe, dando zoom com a câmera, tá? E aí a pessoa fica observando o seu trailer durante um determinado momento. Você vê que essa pessoa, ela pega assim no bolso dela um celular, atende esse celular, conversa com alguém que tá do outro lado, tá? E aí depois fecha o celular, coloca o celular no bolso. Essa pessoa, ela tá vestindo um manto similar ao que eu descrevi pra Elô. A diferença é que esse manto, ele é verde, assim, cor de musgo. E os detalhes que tem nele, os desenhos que tem nele, eles são marrons, cor de terra. Depois de atender esse celular, essa pessoa, ela começa a se afastar e se distanciar do seu trailer. E o seu drone vai seguindo essa pessoa. Ela vai se afastando, se afastando, se afastando, até ela chegar numa pensão. Uma pensão bem simples, suja até, no meio da cidade de São Paulo. E ela entra nessa pensão e deve estar hospedada naquele lugar. O que você faz? Tá. Eu posso ter tipo, mais de uma ação, né? A partir de agora. Sim. Conclui sua cena e a gente vai passando de um pro outro. Daqui a pouco vocês todos estarão juntos. Quando menos esperar. Bom, então primeira coisa, né? Eu vejo que ele se afastou, eu entro em contato com a Elohim. Ok. Né, então eu ligo pra ela. Uhum. Falo que eu tô vendo um cara que tá com um manto cheio de triquetas e... Uhum. Enfim, aviso ela pra ela encontrar, peço pra ela me encontrar, assim, pra gente fazer alguma coisa, né? Eu explico que o meu drone tá seguindo ele e que ele entra numa pensão. Ok. Beleza. Você... Liga pra ela, Elô, você tá por aí? Tô aqui. Quer responder a ligação? Pode responder. Alô, tudo bom? Alô, irmã. Como é que você tá? Tô bem, Anja, e você? E essa pandemia, Anja. Essa quarentena. Quarentenamos, né? Mentira. Então, irmã. Eu tava aqui tirando uma soneca e as câmeras que eu instalei detectaram uma figura celeste, né, que não é humana. É um cara que tá encapuzado, né, uma pessoa encapuzada, não dá pra ver o rosto, ele meio que consegue esconder o rosto da câmera e eu segui ele com o meu drone. E ele entrando numa pensão. Eu precisava que você viesse aqui e eu pensando em hackear o sistema dessa pensão, só que a gente precisa ir até lá e pegar algum dado, assim, qualquer dado, o nome, qualquer coisa, pra gente ter acesso ao sistema. Porque ele notou o trailer, parece que ele notou, eu sei que ele notou o trailer, Jefferson. Sabe, ele tava olhando fixamente pro trailer. Então eu não posso sair simplesmente e ir com o trailer até lá. Tava uma distância até considerável de você e olhando o trailer com binóculos. Oi, Jeff, há quanto tempo eu tô do Robert? 2 horas. Você tá em Blumenau? Ele tá em... Eu tô voando, né? Voando? Eu posso? Eu não sei. Não. Não. Eu só decidi, assim. Mas eu tô indo num carro super veloz, porque eu posso. Vocês só conseguem manifestar as asas de vocês quando vocês estiverem em locais onde o tecido da realidade ele é bem fino. Tipo santuários, ambientes naturais. É advérbio de intensidade, Jefferson. Você, você podia ter um gatinho, né? Aí era suave. Ô, Jeff, mas ela não pode se teleportar pro plano astral não. E voar através dele? Não então, é assim, né? Tem que ter o vórtice. As ideias. Você não, pra você dissipar o astral, avatar. Precisa de vórtice. Precisa. Dissipar o avatar? Aqui. Não precisa. Você pode desfazer o seu avatar e voltar pro plano etéreo, plano astral. Tá? Só e depois que... voltar. Você estando dentro de Blumenau, isso é meio complicado. Tá, eu não posso usar desatino pra isso, então? Desatino? Talvez. É. Desatino é aquela divindade, né, que você... É, que eu fiquei super confusa, que ele meio que deixa o véu de boa pra mim. Tipo, foda-se véu, quem liga pra véu. Uhum. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer. Bem no final ele fala assim, ó, em termos práticos, desatino permite que você e seus aliados conjurem divindades com grau de abalo alto em qualquer ambiente, mesmo em regiões que o tecido é espesso. Não vai funcionar. Pra você dissipar seu avatar aí, você teria que ir pra algum outro local, ou gastar pontos de aura pra fazer isso. Deixa eu ver se no local tecido espesso, cidades, se dá pra você fazer isto. É tipo, no caso, certo. Eu não perguntei de fazer o avatar, eu perguntei de conseguir voar, tipo, conseguir... Asinhas. Então, nesse local, suas asas não podem ser materializadas. Uhum. Certo? Você conseguiria materializar elas somente em áreas selvagens mesmo. Ou em templos, em santuários, tá? Pra você desfazer seu avatar. É. Pra você desfazer seu avatar. E ir pelo mundo espiritual. Você teria que gastar 7 pontos de aura. Não vai rolar. Vou ir com meu carro super veloz mesmo. Ok, beleza. Tá, 2 horas porque então dele. Tá. Pera. Então eu falo assim, mana. Seguinte, tinha um cara doido me seguindo também. Ele tinha um manto. Uma arinha, não sei, sei lá, com uns nós celtas, segundo a geringonça moderna. Elohim, o meu também era, tinha a mesma roupa. Aí, como é celta, eu conheço o Robert. Eu conheço o Robert. Eu tô indo falar com ele pra ver se ele conhece, tipo, esses negócios aí, né? Porque, tipo, é estranho que eu seja um anjo que viveu tantos anos e não faço ideia do que é. É, mas já que a gente tem que defender dos mortais, né? Tá tudo bem, não tem problema. Aí, eu tô umas 2 horas dele. Você acha que você consegue segurar as pontas aí até eu voltar? Se precisar da minha ajuda aí, eu volto, mas eu vou. Mas, tipo, você acha que dá pra dar uma segurada aí? Por umas 2 horas? Eu vou, mas eu volto. Que o maluco saiu da pensão, né? Mas eu vou ficar vigiando, eu vou deixar meu drone fixo na porta, assim, da pensão, esperando. Irmã, me mantém avisada, então, que aí a gente vê o que a gente faz. Beleza. Qualquer coisa, nós dá um jeito, a gente dá um jeito, assim. A gente vai segurar esse D.O., então. É, eu uso atravessar paredes e atravessa a terra, não tem problema, a gente dá um jeito. Ok. Que diálogo lindo, meu Deus. Você vai então pegar seu carro e viajar até, sei lá, até Joinville, onde tá o Robert. É, pode ser. Beleza. Lugar bonito, inclusive. Bonito, lá é bonito. Meu carro super veloz, eu não sei o que é um carro super veloz, então esse é o nome dele. Fiat 147. Nossa, esse é top. Mundo piscado. Tá. E você, safadinho? O que você faz com seu perseguidor? Ou perseguidora? Bom, eu tô no Rio de Janeiro. Rio. É, no Rio. Porque lá tem muita gente pra investigar e procurar. É, eu tô lá naquele lugar que construíram pras Olimpíadas, sabe? Sim. É... Vila Olímpica. Ah, aqui. É, e eu tô por lá, de boa, eu tenho o meu item mágico, que é o pingente do outfit. Ok. É, ele basicamente transforma a minha roupa que eu tô usando, a armadura, no outfit que eu quiser. Ok. Então, eu tô lá de bermuda, de regata, porque tá calor no Rio, tomando minha breja, e percebo que tem alguém me vigiando, é isso? Isso. Eu posso usar o meu provocar medo só nas pessoas que têm uma intenção ruim contra mim? É que ele diz que os mortais que desejam se aproximar do personagem ou atacá-lo devem superar um teste de resistência. Na verdade, vai assustar todo mundo que estiver ao redor ali. Tá. É... Mal intencionado. Se ele tá. É que ele fala que é os mortais que desejam se aproximar do personagem ou me atacar. Aham. Uhum. Quem tiver de maracutaia contra a sua pessoa. Vai ficar com receio. É, só alguém que tivesse um. Bom, poderiam ter ladrões lá querendo me roubar, eu poderia sentir isso. Eu poderia sentir também a pessoa que tá me vigiando. Sim. Mas ok. Eu posso fazer isso? Pode. Ou vai ser pra todo mundo? Tá, então eu vou usar a minha habilidade de provocar medo pra tentar descobrir quem que tem alguma intenção ruim contra mim. Só contra esse cara. Só contra esse cara você quer, né? Não, porque eu não sei quem que é esse cara. Certo, geral então. Eu sei então. Que tem alguém... Alguém que tenha qualquer motivação que vá me trazer algum risco. Mesmo okay. Que eu seja um anjo, que os riscos sejam pequenos, mas tem alguma intenção ruim contra a minha pessoa. Certo. Aí vai funcionar assim. Aí no caso sou eu que vou rolar um teste aqui pro cidadão. O teste, a dificuldade dele é 8, mais bônus de proficiência, tá vendo aqui, 4, mais seu bônus de carisma, mais 3. Então 8 mais 7 é 15 a dificuldade. Então vamos lá, vamos rolar pra esse cidadão aqui. Vou rolar aqui, ó, pelo rolador pra vocês verem, ó. Advanced Dice Roller. Um D20 mais... Quanto que esse cidadão tem de sabedoria? Que é um teste de sabedoria que eu jogo pra ele. Pouca, porque se ele fosse inteligente ele não estaria atrás de mim. Ok, mais 0. Rolando. Esplêndido 4. Certo. Isso quer dizer que eu consegui usar? Sim. Você nota o seguinte. Você tá num quiosque na praia, alguma coisa assim? Tomando uma breja? Pode ser. Beleza. Você nota o seguinte. O dono do quiosque... Saúde! Ele começa a olhar assim, desconfiado pra você. E aí ele fala pro rapazinho que ajuda ele alguma coisa. E o rapazinho, mais assustado ainda, ele sai do quiosque e se afasta e vai embora. Você percebe que algumas pessoas que estão ali tomando uma também de boa na praia notam a sua presença, engolem em seco e rapidamente elas se levantam, olhando assim disfarçadamente para você, pagam suas contas e vão embora dali. Você olha e vê à distância o rapazinho do quiosque que saiu, ele voltando com dois guardas municipais. E aí eles ficam olhando de longe para você, tá? E os guardas municipais, eles parecem divergir entre si sobre o que fazer, mas eles não ousam se aproximar de você. E essa pessoa que tá deliberadamente te observando e te seguindo, você percebe que ela vai recuando pouco a pouco, indo para as sombras e se afastando até desaparecer da sua vista. O que que você faz? Mas, peraí, que sombras? Pra onde ela tava indo? Que sombras são essas? Se afastando assim. Eu vejo assim no escuro. Sim, não. Mas se afastando assim pra trás de uma árvore e depois passando atrás de um carro, indo pra trás de uma construção, uns prédios ali na beira da praia e sumindo da sua vista. Eu não lembro, mas eu consigo ver qualquer anjo, demônio, apesar de ele estar no plano físico, eu consigo ver ele no planetário também. Certo. Certo? Então, beleza. Eu jogaria visão do além pra conseguir enxergar tudo que tá nessa... no planetário e ver se tem algum ser... por ali. Certo. Ok. Você tem que jogar teste? Eu acho que não. Acho que você já enxerga de cara. Deixa eu olhar. Não, você eu lembra? Tenho que... Tem que fazer teste? Não, eu tenho teste de sabedoria. Tenho. Ah, tá. Então pode jogar aí. É um teste de percepção. Aí ele diz que se eu estiver no plano físico... para observar o planetário do plano físico, a dificuldade é 15. Isto. Vai lá. E aí, o que que eu faço aqui? Você vai vir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Safadinho. Você vem aqui embaixo, ó. É percepção. Tá vendo aqui? Só clicar em cima ali. Ah, achei. E ele já vai rolar o teste. Aí, passei. Boa. Você ativa a divindade. Não tem custo de aura essa. E aí você enxerga o plano astral. E você observa assim que existem algumas almas perdidas por ali. Tá? Algumas almas que não conseguiram se desprender da terra e estão lá em suas compulsões, vivendo seus últimos momentos repetidamente. E é só o que você vê. Não tem nenhum outro anjo, nenhum outro demônio ali te fitando das sombras. Aquela pessoa que estava te observando, ela aparentemente se afastou apenas no plano físico. Não entrou no plano astral e tentou se aproximar de você furtivamente por lá. A que distância esses espíritos que eu enxerguei, eles estão próximos de mim? Não muito próximo. Você tá no quiosque ali na praia, né? E alguns deles estão passando ali pelo calçadão, né? Um ou outro no mar. Tá? E um ou outro que passa ali pela areia da praia. Um pouco mais próximo de você. Mas assim, coisa de uns 10 metros de distância de você. Não assim, literalmente não do seu lado. Não tem ninguém... O mais próximo de mim do quiosque tá a uns 10 metros. Isto. Tá, eu... usaria o sussurro dos mortos pra conversar com uma dessas almas. De preferência, a alma que estiver mais próxima do de pra onde o maluco fugiu, tipo, atrás da árvore, sei lá. Uhum. Eu jogaria pra conversar com essa alma. Ok, alguma alma que esteja ali no calçadão, então. Que poderia ter visto essa pessoa. Isso. Certo. Beleza. Eu não tô vendo aqui se eu tenho que jogar dado. Não, não precisa jogar nada, só precisa se dirigir até a alma. Tá? Pergunta. Tá, eu vou. Você mantém sua aura de medo ativa? Sua presença aterradora? Bom, se ela tá fazendo mal só pra quem tem alguma coisa contra mim, eu mantenho. Ok. Beleza. E aí eu chego até essa alma. Uhum. E pergunto quem era a pessoa que estava me vigiando. Tá. Essa pessoa que você vê é um homem de meia idade. Tá? Ele deve ter uns 40 e poucos anos por aí. Tá? E ele tá com roupas de ginástica e tá correndo ali no calçadão. Tá? E ele corre assim uns 15, 20 metros. Aí você vê ele levando a mão ao peito, desabando no chão. E aí o corpo dele espiritual desaparece. Aparece mais atrás, continuando aquela corrida. E aí chega nesse ponto, ele leva a mão ao peito e cai. E fica nesse movimento repetitivo o tempo todo, quando você para diante dele e pergunta se ele viu a pessoa que estava te espreitando. Aí ele para, né? Fica dando aqueles pulinhos, assim como quem quisesse continuar sua corrida, né? Aí olha pro lado, assim, dos prédios onde a pessoa tava. Fala: eu vi. Pessoa estranha. Parecia um bode. Bode. Interessante. E aí ele continua correndo, vai, tem o infarto novamente, retorna pro começo da caminhada, continua, tá passando na sua frente de novo, vai, infarto de novo, volta pro começo e fica nesse movimento eterno. O que você faz? Eu acho que eu não tenho nenhum poder pra levar essa alma pro céu. Uhum. Eu tenho. Alguma dessas pessoas que me perceberam, se afastaram de mim, uhum. Elas deixaram cair algum objeto? Não. Ou esqueceram algo? Não. Não. Todos eles pegaram suas coisas, pagaram suas contas e saíram rápido. Você olha pra verificar isso, né? E aí você vê o dono do quiosque, ele indo até a sua mesa, olhando assim um pouco assustado pra você. Ele checa a sua garrafa pra ver se tá vazia, tá? E aí na hora que ele nota você olhando ali, fazendo a sua observação pra ver se alguém esqueceu alguma coisa, ele nota você olhando na direção dele, né? Ele dá um tropeção, ele esbarra na mesa, quase derruba a mesa, né? Aí ele aponta pra cerveja perguntando se você quer mais uma. Eu posso tentar investigar por que que ele tá com medo de mim? Pode, mas é desnecessário. Você ativou sua aura e ele falhou no teste. Ah. É óbvio que ele tá com medo por causa da sua aura. Mas é porque ele tem algo contra mim. Na verdade, é quem desejar se aproximar de você ou atacá-lo. Né? Não necessariamente que ele tenha alguma coisa contra você. Uhum. Mas ele tá com medo. Eu posso chamar o cara pra trocar ideia e usar minha persuasão pra tirar o medo dele? Pode. Pode tentar. Tá, eu queria fazer isso então. Então vai lá, joga só persuasão. Só clicar aí, a dificuldade é 15. Ixi, sou foda, rapaz. Ô, só louco. Pra caralho. Muito bom. Você chama o cara, ele vai até você. Pois não, senhor. E você vai conversando meio manso com ele ali, acalmando ele. Pois não, quer mais uma cerveja? O senhor levantou e saiu da mesa? Eu até assustei. Eu posso falar pra ele que tá vazio se ele não quer sentar e tomar uma breja comigo. Aí ele fala pra você, acho que sim, já que todos os clientes foram embora. Acho que não tem nenhum problema, não. Ah, só me deixa atender aquele rapaz ali. E aí você vê que vai chegando um cara com jeito de surfista no quiosque. Ele: vamos lá, eu vou só atender aquele rapaz ali e a próxima é por minha conta. E ele vai, atende esse rapaz, você vê de longe esse rapaz conversando com ele. Esse rapaz pede alguma coisa pra ele pega e entrega, aparentemente um maço de cigarro. Tá? O rapaz, ele puxa a carteira do bolso dos shorts, assim, tá sem camisa, puxa a carteira do bolso dos shorts, tira o dinheiro, entrega pra ele, e aí pega alguma coisa, põe em cima do balcão, conversa alguma coisa com o dono do quiosque e vai embora. É o dono do quiosque, ele vai, pega uma garrafa, pega uma cerveja, né? Vai, bota na sua mesa, né? E aí senta e fica aguardando você chegar. Tem mais alguma coisa? Você pergunta pra ele? Não. Não, tem mais alguma coisa da sua fala? Não, ele senta e ele fica esperando a sua presença ali. Agora que você acalmou ele, ele tá amiguinho. Ixi, velho. Tá, eu posso usar minhas habilidades de investigação pra tentar descobrir o que aconteceu, pra ele ter prestado atenção em mim ou algo do tipo. O cara do quiosque? Aham. Você pode jogar intuição. Intuição. Isso. Tá, deu 16. Ok. Na real, ele tava assustado com você, mas aí você chamou ele pra conversar e ele sentiu de alguma forma que você não é aquele ser ameaçador que ele imaginava. Mas você nota algo mais nele. O olhar dele tá assim um pouco aberto, as pupilas um pouco dilatadas demais, tá? E ele olha pra você de um jeito diferente do que ele tava olhando pra você anteriormente, amedrontado, certo? E a impressão que você tem é de que ele tá de alguma forma encantado por você. E quando eu digo encantado, é no sentido gastronômico, não no sentido bíblico. Não, encantado... O cara quer me comer, é isso? Gastronômico, pera. Figurado ou literal? Não, quando eu digo encantado, não é que ele simpatizou com você. É como se ele tivesse sido enfeitiçado. Caralho. É exatamente isso. Tipo, o quê? Não ajuda muita coisa, não. Eu acho Acho ótimo como as aventuras do Jeff sempre tem um mistério. Nunca é tipo, vamos sair atrás de um tesouro. Ah, esse cara, ele tem algum item que é muito especial pra ele, ou pingente, qualquer coisa desse tipo, que ele carrega sempre. Tem o quiosque, mas não é que ele carregue sempre, né? Mas ele gosta muito do negócio, né? Então não conto. Mas cara, sei lá. Já tá apaixonado por mim, cara. Vou te ajudar. Ele é um praiano carioca. Tá meio gordinho, vestindo camisa florida, abertona no peito, assim, o peitão cabeludo. Né? E no, esse cara não pode ter um quiosque, velho. E no pescoço, ele tem pendurado, assim, algumas correntes. Talvez seja de ouro, talvez seja só bijuteria, tá? Tem umas correntonas, assim, e uma dessas correntes é um crucifixo. Gente, eu vou terminar minha jogada já, eu juro, tá? Bom, já que eu virei brother do cara, brother. Eu... O cara tá apaixonado por mim, né, velho? Bom, eu não vou falar pra ele que eu sou hétero, porque senão eu posso perder a amizade dele, sei lá. Eu vou perguntar pra ele das correntes e qual que é mais importante pra ele. Certo. E quando ele me dizer... Isso daí é um flerte, mano. Você tá sacando que o cara tava pedindo. Aí você continua pro... Olha pro peito aberto dele e fala, olha essa sopinha aí. Essa o peito aberto dele é foda. Isso daí é um flerte, mas beleza, continua. Aquele peito não, atraente, eu... estilo Tony Ramos. Nossa. Eu não gostei desse cara não, velho. Não pode ter um quiosque, não pode trabalhar com alimentos. Eu vou perguntar pra ele qual que é o mais importante pra ele. E eu vou perguntar pra ele se eu posso ver. Eu vou tocar nesse colar que ele me indicar. Uhum. Sem enrolar os dedos nos pelos do peito dele. Uhum. Só vou pegar na corrente, tá? Ok. E com isso, eu consigo usar a psicometria. Que ao tocar um objeto, eu capto as impressões marcantes e traumáticas associadas a ele. Tá. Ok. Quando você pergunta pra ele, qual que é mais importante? Ele aponta pro crucifixo, né? Ele fala, esse aqui. Cruz de São Sebastião. Ela me protege de todo mal. Eu tenho certeza. As pessoas duvidam de mim e falam que eu sou maluco. Mas eu tenho certeza que um dia eu fui atacado por um vampiro. Foi essa cruz que me protegeu, que me salvou. E aí quando você toca e usa a psicometria... Pera, eu tenho que rolar o dado. Tem que rolar a percepção. Percepção 15. Ah, vai falhar. Foi. Vai falar, eu sou foda, rapaz, safadinho hora a hora, cara. Certo. Ele não tá ali pra brincadeira não, né? Ô, eu tô nesse mundo aqui há 3 mil anos, filho. Você acha que eu nasci ontem? Ele não vai entrar numa situação de risco dessa pra não ganhar. Você tem um lampejo, um flash... de memória do que aconteceu com ele no passado. Ele andando por um beco, indo em direção à casa dele, literalmente subindo um morro e sendo seguido por alguém. E aí ele empunha esse crucifixo com uma fé fervorosa, implorando a São Sebastião que o proteja do mal. E a figura sinistra que estava perseguindo ele desaparece. Você tem a certeza de que a figura sinistra que estava perseguindo ele era um diabrete. Embora para ele tenha sido um vampiro. E mais que isso. Você tem uma visão assim, te arrepia assim dos pés à cabeça quando você nota que algum tipo de magia foi lançada sobre ele recentemente. E recentemente, cara, essa música digo, ajuda, hein? Nos últimos 5 minutos. E aí quando você toca o crucifixo, né? E ele vai falando da história dele com o vampiro. Aí ele dá um gole na cerveja assim, né? E aí ele põe a mão assim no crucifixo. Por isso que ele tá sempre comigo. Porque me... Ah, tava quase esquecendo. Ele bate a mão no peito assim. Tava quase esquecendo. Aquele rapaz que passou ali, ó. Ele pediu pra entregar isso aqui pra você. Entrega um envelope pra você. Um carteiro com jeito de surfista é estranho. Com quiosque. Eu não lembro se os santos são considerados deuses etéreos, se eles têm algum poder. Não, porque eles surgiram depois das guerras etéreas. Eles são mais espíritos guiadores, alguma coisa assim. Tá, eu vou abrir a carta então na frente do meu brother. O mesmo grau de poder, mas não são considerados, né? Você vai abrir a carta? Você abre a carta. Eu sou curioso. Dentro dessa carta, dentro desse envelope, tem uma carta escrita em punho, tá? Escrita à mão. Uma letra cursiva, bonita, arredondada, bem simétrica, bem retinha, inclinadinha ali 15 graus, como manda a BNT. Olha o toque. Eu, hein? Uma passagem de avião. E algumas libras. E no... O que tá escrito na carta? Na carta tá escrito simplesmente assim: venha a Londres. Quero me encontrar com você. Preciso de sua ajuda. Assinado M. A letra M. Tá escrito em português mesmo? Escrito em português. Só tem a passagem de ida. Tem a passagem de ida só. Tem um local onde eu devo me encontrar, onde eu devo encontrar essa pessoa? Tem uma passagem de ida só. Quando você vira o papel, tem o nome de um hotel. Em Londres. Ah, o nome de um hotel. E tem uma... um voucher de reserva do hotel. Tem uma reserva no hotel pra você. No meu nome? No seu nome. Mas tá tipo safadinho, hora a hora. Qual que é o nome que você utiliza quando você tá entre os mortais? Ixi, são vários. Então eu vou entender que tem. Ela usou simplesmente um dos nomes que eu uso. Um dos nomes que você usa. Tá, eu vou me despedir do cara que tá com crush em mim. Vou usar a persuasão pra não pagar. Olha, deu 11 de persuasão. Dá pra não pagar com 11? Não, mas ele te dá um desconto generoso. Beleza. Você paga metade da conta só. E a última serva foi por conta dele. Top. Então eu me despeço do cara, agradeço pela conversa. E vou embora pro meu esconderijo. Ok, beleza. E aí eu termino minha jogada finalmente. Desculpa, gente. Relaxa. É minha primeira vez. Tô nervoso. Tem 10 pessoas. Então, veja bem, tá tudo bem. E aí, gente? Vai lá. O que você faz? Primeira coisa que eu queria falar, Jefferson, abre aí a sua tela, por favor, que eu não tô afim de ficar vendo os negócios, acho que... Tela. Ah, você quer ver eu? É, Jefferson. Vocês não me veem? É. Então agora não, vocês é me veem. Ah, agora vocês vão me ver grandão. É só clicar nele. Como se isso fosse possível. Ué? Não, tipo, você clica nele e daí abre a tela maior. Mas o Jefferson continua pequenininho. Ah, sim. Não é? Vocês me veem já? Quer ver ele grande? Não, não precisa ver ele grande. Quero ver todo mundo. Agora vocês me veem. Olha eu. Segunda coisa. Sim. Eu consegui alguma coisa depois que eu fiquei lá esperando o cara fazer alguma coisa, uma sensação de conforto? Sensação de conforto do cara. Uhum. Joga um teste de carisma. Carisma. Ai, puro. Deus. Eu sou uma anja, isso não é o suficiente? Você não tem carisma suficiente? Você é uma anja, mas você é esse tipo de anja aqui, olha que bonito. Não interessa. Independente, irmão. Independente. Tô aí, meu carisma! Tô aí! O louco! Tá. Ok. Muito bem. Passa-se um tempo, tá? Você tá lá meditando e deixa o cara ali sem sofrimento. O cara calmo. Na iminência de entrar no paraíso celestial. Me aguardando pela vez dele de finalmente poder ter o descanso eterno e se livrar de todo aquele sofrimento que foi imposto a ele. E você fica lá meditando, tentando encontrar uma resposta. E nesse momento, você atinge um grau de plenitude e de serenidade que chama a atenção dele. Ele olha pra você. E aí, depois de um certo tempo, ele chama você. Moça. Moça. Me ajuda. Me ajuda. Eu tenho dor. Eu tenho dor. Me ajuda. Por favor. Ele deveria estar sentindo dor? Você parou de torturar ele? Então, não. Nossa, ah, rapaz. O que você sente? Dor. Muita dor. Os braços doem. Os braços doem. Seus braços doem? É. Ele levanta só o cotoquinho assim pra você. Muita dor. Ele me cortou, moça. Ele me cortou. Ele tinha uma faca. Ele tinha uma faca prateada. Shendor. É o nome dele, Shendor. É um homem velho. Ele é careca. Tem umas tatuagens pelo corpo, na cabeça. O olhar dele é muito velho, muito velho. Ele me cortou. Ele tinha uma faca prateada. Ele me cortou, moça. Uma faca prateada. A faca brilhava. Parecia que tinha fogo na faca, moça. Ele me cortou. Dói muito, moça. Eu morri, não morri? Por que essa dor não passa? Moça, me ajuda. Tá doendo. Onde você conhece ele? Era. Ele me levou. Era um galpão. Uma fábrica. Alguma coisa assim. Eu tava viajando. Eu tava de férias, moça. Eu tinha uma família. Eu tava de férias. Eu tava indo pra uma cidade. Eu tava indo ver uma cidade. Eu tava Eu tava em Londres, de férias com a minha família, moça. O que aconteceu com a minha família? A sua família está bem. Mesmo? Promete? Sim. Que bom. Então eu posso descansar já. Pode terminar o serviço, moça. Eu não aguento mais essa dor. Essa dor não passa. Olha. Olha o que ele me fez. Você conheceu o Xandor antes? Não. Não. Ele tentou. Ele falou alguma coisa que queria de você? Ou ele deu alguma informação? Eu tô tentando te ajudar. Não, moça. Não, moça. Ele estalou os dedos e mexeu. Mexeu a mão assim na frente do meu rosto. Ele faz assim com o cotoco. Mexeu a mão na frente do meu rosto. Eu fiquei paralisado, moça. Ele é bruxo. Aí eu acordei e eu tava deitado. Numa cama, numa mesa, eu não sei. Ele falou algumas coisas que eu não entendi. E me cortou, moça. E me cortou. Ô, Jefferson. Sim? Eu consigo identificar alguma coisa ou reconhecer essa faca, a existência dessa faca, ou conhecer algum movimento que está fazendo isso com as pessoas, ou quem poderia estar fazendo dentro do que ele falou? Talvez. Tudo vai depender se você passar num teste de arcanismo. Arcanismo, arcanismo. Mas não sabe nada essa anja, né? Pelo amor de Deus, não sabe nada. Não sabe como que cortou, não sabe o que que fez. Não sabe nada ela. Ai, desculpa. Mil anos nas costas, não sabe nada. Desculpa, porque você pode jogar esse teste com vantagem. Rerola ele. Ah, obrigado, obrigado. É um conhecimento ao qual já vocês tá, já tava achando acesso. Meu personagem inútil já. Doze? Bom, sim. Bom, bom. Certo. A descrição que ele dá da faca que cortou ele, uma faca prateada que parecia brilhar, te lembra uma coisa assustadora para vocês, celestes. Lembra platina branca, oricalco, um material desenvolvido pelos enoquianos para exterminar anjos. E pelo material, visto ela deforma almas também. Um material capaz de matar não só o avatar, mas sim a forma espiritual de um anjo. Algo perigosíssimo. Faz muito tempo que vocês não ouvem falar desse material. Mas pelo que parece, ele ainda existe e tá na posse de alguém chamado Xandor. E aí, pela descrição que ele dá para você, de como que é essa pessoa, de posse de oricalco, talvez, você pode jogar um teste de... deixa eu ver aqui... pode ser um teste de história ou um teste de arcanismo. E tem vantagem. Tem vantagem também. Mano. Vamos tentar arcanismo de novo, Brasil. Vamos lá. Força. Mentaliza. Eu não sou inútil. Eu sou zero defeitos aqui. Vamos tirar um número bom. Tem uma baralha de inspiração? Não tem. 17. Muito bom. Quando ele descreve faca, oricalco, né, falando algumas coisas que o homem não entendeu e depois cortou ele, imediatamente vem à sua mente uma coisa. Isso foi que foi feito com ele foi algum ritual de magia. E aí imediatamente você se lembra, Shendor. Shendor. E aí você se lembra, Shendor foi um feiticeiro que viveu muitos e muitos e muitos anos atrás. Na época do dilúvio ainda. Ele foi um dos reis de Enoch. E ele era um feiticeiro de grande poder. É, eu lembro quem, o que ele fez, o que ele fazia, o que ele foi considerado poderoso. Sim, você lembra das histórias. Ele caçou e matou muitos celestes. Por isso ele é um criminoso. Um tremendo, talvez o maior de todos os pecadores. Mas ele nunca foi encontrado. Ele nunca apareceu para nenhum dos Rashmalins no segundo céu. Provavelmente, morto, ele deve ter ido para o inferno. Mas você não tem certeza disso. O que você sabe é que para o terceiro céu, para o paraíso, com certeza ele não foi. Porque sua alma era podre. Mas, te chama a atenção o fato desse homem dizer que alguém com a descrição do feiticeiro, rei de Enoch, Shendor, o torturou e mutilou. Talvez esse homem esteja vivo. Que ele morreu? Talvez esse homem esteja vivo e cometendo seus crimes ainda. Uhum. E se isso for verdade, ele tem que ser encontrado e tem que ser levado à justiça. Tem que ser punido por seus pecados. Esse homem que eu tô torturando, ele foi morto porque... por conta disso? Disso que o Shendor fez com ele? Sim. Por conta desse secreto? Sim. Você vê que ele foi morto em decorrência de hemorragia por causa dos ferimentos nos braços. Normalmente, eu consigo identificar porque... Desculpa. Eu consigo identificar motivos que poderiam ter justificado o sacrifício ou o ritual. Tipo, esse Sim. ritual, ele tá me parecendo o quê? Ou eu não conheço? Sim. Provavelmente um ritual de sacrifício para conseguir poder. A magia dos mortais funciona da seguinte forma. Eles fazem sacrifícios e fazem acordos com entidades espirituais, entidades etéreas ou infernais, em troca de poder, em troca de proteção. Eles fazem pactos. E esse homem, ele pode ter sido vítima de um sacrifício para conseguir algum poder, algum favor de alguma entidade mística. Uhum. Certo. Tudo bem. Eu não consigo, no céu, entrar em contato com as pessoas na Terra, né? Não, você tem que descer até a Haled pra fazer isso. As coisas que o povo faz eu fazer, né? Não vai ter home office pra você, não. Ai, porcaria. Tudo bem. Eu não tenho... Eu não. A gente tá no meio de uma guerra aqui. O sujeito, cidadão aqui que tá na minha frente, ele tá se arrependendo dos pecados ou não tá? Eu vou ter que continuar meu serviço com ele? Ele já tá totalmente arrependido e assim, totalmente largado, já querendo deixar de existir simplesmente. Terceiro céu ainda? Por que que ele não foi pro terceiro céu ainda? Não, eu tenho que liberar? Você que tem que liberar, carimba ele lá. Não. Eu chego até ele, coloco a mão na cabeça dele, agradeço a existência dele e o arrependimento e digo que ele vai estar feliz e protegido no reino dos céus a partir de hoje e eu dou a minha bênção. Pode subir. Ok. Quando você faz isso, você vê o corpo dele desmanchando, desmaterializando lentamente. Isso acontece normalmente? Sim, processo normal. Então tá bom. Então tá bom, processo normal. Processo normal. Ele vai se desmaterializando lentamente, como se ele se transformasse em purpurina e desintegrasse, desaparecesse da sua visão. E a última coisa que você vê é uma expressão de alívio e uma lágrima escorrendo dos olhos dele. Quando ele olha na sua direção e diz pra você: por favor, por favor, encontre a Samantha, diga que eu estou bem. E aí ele desaparece. Eu não vou encontrar Samantha. Pra mim, os mortais que lutem e se virem com seus traumas. Isso acontece todo dia. Não vou. Pessoas têm que lidar com a morte e partida dos outros todo dia. Eu não acho que essa Samantha aí seja especial, não. Ela que lute. Mas veio a outra demanda? Veio o próximo? Vão chegando pessoas ali de monte, né? Então eu vou deixar meio que segurando assim. Ninguém vai saber que eu saí, né? Vamos saber. Assim, tem Rashmalins aos montes ali. Você pode... sair que... Então... gente pra fazer o serviço não vai faltar. Então tá bom. Eu vou decidir... me materializar na Terra. Porque... eu não vou fazer esse serviço, mas eu conheço alguém que vai. Porque o meu serviço é lá no céu, torturando pessoas na fé do Senhor. Mas eu conheço alguém que tá na Terra e que é ótimo pra fazer o mesmo serviço que eu, só que na Terra. Então... Quem seria esse alguém? Safadinho! Ok. Eu vou tentar encontrar ele e depois já volto pra cima, porque esse não é meu trabalho, esse não é meu ofício. Certo, beleza. Tá agilizado aqui. Você sabe que a última vez que ele foi visto, ele estava no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí depois ele desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dele. Desapareceu? É. A menos como que assim, vocês tenham contato. Vocês dois têm contato entre vocês de alguma forma? Eu não posso ter contato com ele. Não posso ter contato, eu tô no céu. Então, vocês não têm contato direto, mas vocês podem ter alguém que vai e volta, que leva mensagem de um lado pro outro. Ó, lembra que a gente trampava junto. É, vocês têm essa amizade entre vocês, né? Amizade. Telefone funciona no céu. Telefone você ainda tem o... Ele nem reza por mim, você acha que as mensagens chegam? Não chega nada. Eu vou rezar pra quem se Deus tá dormindo? Você não reza nem se perguntando se eu tô bem, sabe? Não, porque Deus tá dormindo, quem é que vai me responder? Ah, desculpa se eu não sou importante o suficiente pra você, tá bom? Então tá bom. Você tem o meu e-mail institucional do céu. Você não tá no céu, amado, você não tá no céu. Não, mas eu ainda tenho acesso ao e-mail institucional. Ah, então eu não preciso sair. @paraíso. Não, vocês podem ter contato entre si, sim. Algum mensageiro que transita livremente e leva mensagens de um pro outro. Ou mesmo fazerem... você que tá no céu, fazer visitas ocasionais a ele na Terra. É possível. De boa e eu sabendo localizar ele. Saber localizar ele. Ah, então beleza. Se vocês quiserem, beleza. Mas... ó, lembra que eu sou um exilado. Eu sou mal visto por todo mundo. Mas eu que tô indo aí. Pra você, eu não tô mandando ninguém, não. Tudo bem, você pode... não tem preconceitos. Parabéns, você é uma ótima anja. E pode fazer isso na surdina. Eu tenho um método de percepção e de avaliação das coisas pautados na minha moral que às vezes dão uma variada. Então, assim... o que é bom, né? O que é bom, o que é mal, não sei. Não sei, eu sei que eu que tô fazendo certo. Mas assim, de resto, não sei. Então vou tentar localizar o sujeito. Certo. Ô, Safa, descreve como que é seu esconderijo, por favor. Nossa. Calma aí, que eu não tinha pensado nisso. É uma casa? É um... uma toca? Uma caverna. Uma caverna. Não, ó, eu tenho vários, mas no que eu tô é um apartamento. É um apartamento. Não, eu não conheço o rio, mas não é num local nobre. Porém, não é num local não nobre. É tipo... é, meu apelo não é na minha... Meu AP não é na favela, mas também não é em Ipanema. Ok, ok. É tipo classe média, assim. Eu tô lá com a galera classe média. Beleza. Isso é bom, cara. Beleza, um é apartamento, bom. Então. Ok. É, tem mais alguma coisa que você quer saber do apartamento? Não, é suficiente. Tem olho mágico, tem porteiro. Tem telinha no... Não dificulta o meu serviço, querido. Não dificulta o meu serviço. Mas eu tô falando, eu tô dando dicas pra você de como você acha meu apartamento. Procura um AP com telinha no, na janela. Já é o primeiro passo. Uhum. Eu já vou ter que passar por porteiro, já vou ter que passar por um monte de coisa. Eu tenho um gato preto no meu apartamento. Tá. Você se materializa na Terra, tá? Vai dentro da cidade mesmo, num ponto afastado, vai se deslocar. Ah, eu dormi o mais perto possível, né? Mais perto possível ter... é o corredor do apartamento dele. Ah, perfeito. Eita perfeito. Porra. Gasta 7 pontos de aula. E eu pago o porteiro pra quê? Pra ele dormir. Porra, mas... vou parar de pagar esse condomínio. Você que quis essa vida humana aí. Então, eu tô materializada. Ok, você surge assim no corredor do apartamento dele. Quando você surge no corredor, você vê tem alguém na escada. Ah, não. Uma pessoa sai da escada, certo? Aí vai num apartamento, enfia uma carta por debaixo da porta, vai no outro, enfia uma carta por debaixo da porta, vai no outro, enfia uma carta por debaixo da porta, tá? A pessoa que tá ali é uma pessoa jovem, tá? Você vê, parece um garoto, um adolescente, cabelo encaracoladinho, tá? E com um boné meio largo, assim, na cabeça. E os olhos dele são verdes, assim, e grandes, assim, bem... bem evidentes. Enfia uma outra carta por debaixo da porta, enfia outra por debaixo da porta, né? Enfia mais uma, olha pra você. Boa noite, senhora. Aqui está. Entrega uma carta pra você. Eu e sai correndo. Inserido. Sai correndo escada abaixo. Tá, eu abro. Você abre? Abro. Ok. Dentro tem uma passagem de avião. Uma carta. E um voucher de reserva num hotel em Londres. No seu nome. Todo mundo tá querendo ir pra... Oh! Aí já tá... Acabei de chegar aqui nessa porra, já tá um rolê indicado aqui pra mim? É. Eu consigo ver se é real, é mágico, é... Eu consigo ter alguma coisa, não? Real, real. Tá. Tudo realíssimo ali. Bato na porta do sujeito. Ok. Não faça bater de novo. Pô, não fala nem meu nome, sujeito. E aí daqui é que eu fico orando pra você. Do elemento. Bato na porta do elemento. Ok. Você abre a porta? Olha pelo olho mágico? Bom... Quando ela apareceu no corredor, eu senti o... Já dá pra sentir a aura dela. Tá, eu senti o bagulho na membrana. Beleza. Bom. Tá, eu olho no olho mágico. Você olha no olho mágico e vê um rosto conhecido, bem familiar, uma companheira de casta. Dando tchauzinho assim. É, embaixo da porta, passa a luminosidade, ela conseguiu ver o que eu passei ali ou eu posso ignorar? Ah. Não, zoeira. Passa, eu abro a porta a luminosidade. Eu abro a porta e, um pouco surpreso, falo: Oi, Juliel, a que devo a sua visita? Não, eu queria falar igual a Dona Florinda, mas tá. Outra vez, flores. Eu chego pra ele e falo: E aí, safadinho, beleza? Dou um abraço assim. Falo assim: Analisa isso daqui pra mim, por favor. Já dou a carta. Você vê uma carta idêntica que você recebeu. Tá. Eu te convido pra entrar. Mesmo sabendo que você não trouxe nenhum. Não, eu acabei de abrir a porta. Você me deu um abraço, eu tô na porta ali. Oh. Eu falo: Tudo bem, pode entrar. Mesmo sabendo que você não trouxe nenhum presente pra mim do céu. Nenhum chaveiro com. Sei lá, segundo céu. Não te trago ouro porque ele não entra no céu, rapaz. Vocês veem que depois de tantos anos os anjos estão carentes de tudo, né? Porque tá um mais carente que o outro. Não tem ninguém na Terra pra me dar presente. Bom, tá. Quando vocês se saudam, vamos voltar pra materialista Blumenau. Anos da Terra. Eu tô há 3 mil anos aqui. Tá muito material. Você acabou de chegar. Não, não vem me julgar. 3 mil anos é tempo. Eu não cheguei ainda. Não deu 2 horas. Calma, calma. Você vai até seu carro pra pegar seu carro pra ir pra Joinville, certo? É, que eu já tinha feito isso, né? Não, calma. Vamos escrever a coisa em detalhes, certo? Vai jogar um dado, vai ver quantos dias você vai demorar pra chegar. Aí seu pneu vai furar. Depois que você despista o seu perseguidor, você vai até a sua casa, até o seu refúgio, né? Fala com sua irmã nesse meio de caminho, dizendo que vai até Joinville encontrar o seu contato. E chegando na sua casa, você vai direto pro carro. Você não pega nem roupa, nem nada assim, né? Já vai direto. Vou mutar o Daniel, tá? Mutei. Pronto, siga, Jeff. Já vai direto. Você pega alguma coisa dentro de casa? Ah, não sei. Pera, deixa eu pensar. Porque no momento... Ô, Jeff, eu tenho uma dúvida agora, então. Se telefones não funcionam no céu, mas eu vou pro céu, eu ainda consigo usar gadget no meu celular? Sim. Porque, tipo, é irrelevante, não precisa de internet, por exemplo, pra usar o gadget. Eu só preciso de um aparelho. Isso é uma coisa mística, né? Não é o celular mesmo. Uhum, tá. Então, eu pego uma arma que o Jeff falou que ia me dar, mas ele não me deu, né? Ainda. Que é o meu arco que se transforma em qualquer coisa que eu possa atirar em outras pessoas. Sim. Que vai virar minha cornucópia, que eu vou sair atirando comida em todo mundo. Certo. Por que você vai pro céu? Não vou pro céu, Não, é só uma dúvida mesmo. Ah, tá. Ó, eu já tô, acho que com tudo que eu tenho que é relevante pra mim, a minha pistola, o meu fuzil, porque você tá tem tudo saco na minha sem fundo, bolsa, né? Pra... Oi? Você tem saco Isso, sem fundo tudo também, na minha né? bolsa. Isso. Eu acho que eu só pego, sei lá, mais comida, porque eu comi meu taco, porém foi um só, então não me encheu, preciso de mais comida. É realmente um saco sem fundo. Vamos comer bastante, pessoal, comer é bom. Eu mando uma mensagem pra Gabriele. É Gabriele mesmo, amiga, que você deixou seu nome? Sim. Já vem com o nome de anjo de fábrica, pô. É facilita. E falando que eu tô saindo agora pra encontrar o Richard, que qualquer coisa ela pode me ligar. Tem algum tipo de conexão espiritual que dá pra gente fazer ou algo assim? Como assim? Ah, não sei, tem, só pra saber. Não, que tipo, por de exemplo, conexão espiritual? É... Não, né? Não sei. Tá, só pra saber. Não sei, tipo, pombo tá correio, pretendendo. Não sei, gente. Ah, tem divindades pra comunicação, não sei se vocês pegaram alguma. Controle remoto é uma delas? Mas aí eu tenho, né? Eu acho que não, controle remoto não. Tá, mas era mais isso mesmo. Aí eu falo pra ela que eu tô indo, uhum. Entro no meu carro veloz. Ah! Amor, me fala um carro veloz. Você, como que é seu carro? Descreve seu carro. Eu não sei o que é um carro veloz. Pode ser uma Ferrari? Pode ser uma Ferrari. E se eu tiver uma Ferrari de Fórmula 1? Não uma normal, mas uma de Fórmula 1. Você, gente, não vai, você não vai andar na rua. O que é velocidade pra um anjo? Ferrari é veloz, não é? Não sei, gente, eu não entendo. Ferrari é veloz, mas uma Ferrari de Fórmula 1, ela não anda na rua, no asfalto nosso. No Brasil? Tem lombadas. Tá. No Brasil. Uma Ferrari normal, então. Normal. É conversível? Não. Não? Tá. Então você chega... Não, que cor que é? Conversível não é legal. Que cor que é seu carro? Seu carro é vermelho? Não, ele é preto. Ah, então você usa espelho pra se pentear. É só... Agora é só descrição, é só furtividade. Tá, legal. Que ninguém você chega diante do seu carro preto, né, mandando mensagem pra sua irmã, e na hora que você vai abrir o carro, você vê que tem algo que não está certo. Tem algo de errado ali que não está certo. Na maçaneta da porta do seu carro, tem um envelope. Ah, vai me convidar pra bosta de Londres também, vai tirar. Tá, eu pego o envelope. Sim. Eu tenho como fazer alguma coisa pra saber se tá zoado ou algo tá assim? Tá zoado. Zoado é o que tá. Se tem uma coisa que tá, é zoado. Vai depender das divindades que você pegou, mas eu acho que você não pegou nada pra fazer isso, né? Então só olhando mesmo. Não. Tá. Eu realmente não peguei nada pra fazer isso. Então. Elô, quanto que seu personagem tem de altura? Ah, eu não parei pra pensar nisso, mas ele é um ser humano normal. Ele tem um. Dois. Um anjo normal no corpo. Mas, Jeff, nem se eu jogar percepção, eu posso tentar ver se eu sei alguma coisa. Pode jogar. Pode jogar? Só pra Pode. Ver. Uhum. Eu apertei aqui, vamos ver se vai. Aparentemente não foi, vamos apertar de novo. Às vezes demora um pouquinho. Se for 20, é que às vezes o meu touchpad não funciona muito bem. Ah, tá. Pode ser também. Ah, agora foi. 13 mais 2, 15. Ok, muito bem. É que eu joguei com vantagem. Aí eu peguei, porque esqueci de tirar, aí eu peguei o menor, tá? Quando acontecer isso, pega o valor da esquerda. O dado da esquerda sempre. Então seria o 17. Minha esquerda, esquerda do computador. A esquerda que você tá olhando aí. Sua esquerda. Esquerda do computador. Isso. É a mesma. É a mesma, não tá de costas pro computador, né? A do computador é diferente. Não, é de frente pra. Tá. Você olha o envelope e você nota o seguinte. Esse envelope não é um envelope comum desses que você compra em qualquer esquina. Certo? Ele é um envelope muito bem elaborado. Certo? Parece que é um envelope customizado. E o papel do qual esse envelope é feito não é um papel comum. Parece ser um papel artesanal. Uhum. Tá legal. Eu coloco o envelope na minha bolsinha. Entro no meu carro. Certo. Falo, eu vejo isso depois. 2 horas depois, você está em Joinville. Tá, eu já sei onde é a casa do Richard, né? Porque eu e ele somos Sabe, velhos amigos. De boa. Ele tem filhos? Não. Gosto de criança. Não, droga. Não. Solteiríssimo. Papai anjo. Eu chego na casa do Richard e eu bato na porta porque eu sou uma anja educada. Ok. Ele abre a porta, vê sua face. Ah, ele sabe que eu sou anja? Eu acredito que não, não sei. Você determina. Tá. Se você tiver um grau de intimidade com ele que permita ele ter esse conhecimento, não, não tem por que não. Vamos falar que não, então. Ok. Ele olha você. Oh, hello, El. Há quanto tempo? É muito bom, ele conhece um ser humano que se chama Eloel. Entre, minha cara, entre. Mas a que devo a honra dessa visita tão inesperada? Olha, em horário mais inesperado ainda. É verdade, é umas meia-noite, uma hora da manhã já, né? É, por aí. Aconteceu alguma coisa? Então, aconteceu um rolê muito estranho, né? Tava eu quebrando a quarentena, comendo meus tacos. E aí, do nada, sabe quando você tem aquela sensação na nuca que diz que alguma coisa tá errada? Ah, sim, sim. Frequentemente eu tenho isso. Eu olhei pra trás e tinha um cara muito estranho. Tipo assim, cara muito estranho. Aí eu fui lá só na furtividade, fugi dele. Tá? Me escondi. E aí, eu reparei que ele tava usando um manto com capuz, pá. E tinha uns rolês celta, uns nós, umas coisas assim, era um manto azul. Aí, tem algum lugar que eu possa desenhar? Claro, claro. Ele vai, pega um caderno, caneta, lápis e entrega na sua mão. Tá, eu vou desenhar pro Richard. Uhum. E falo, você sabe o que é isso? Você já viu isso em algum lugar? Você tem alguma referência sobre... alguma organização celta, pá. Ele olha para aquilo e ele fala... Claro, claro que eu conheço. É uma religião morta, não existe mais. A religião celta desapareceu. Na época do fim do Império Romano ainda. Quando a Bretanha foi invadida pelos saxões. Daí se originaram algumas histórias, inclusive o mito do rei Arthur. Uma corrente diz que o rei Arthur de fato existiu e se uniu aos celtas, ou Isats, para defender a Bretanha da invasão saxã. Hoje em dia existem muitas pessoas que se voltam novamente para essa religião, tentando resgatar os seus valores e as suas crenças. Mas eles não tinham tradição escrita, apenas tradição oral. Então, grande parte do conhecimento sobre eles se perdeu com o tempo. O Arthur da Excalibur retirou a espada, ficou, sim, virou esse rei, mesmo, esse mesmo. Grande homem, o rei Arthur, grande homem. Ah, provavelmente deve ser algum louco, algum tarado que andou lendo demais As Brumas de Avalon e tá fazendo cosplay pela rua e perseguindo as pessoas. Mas você sabe se eles tinham alguma relação com, sei lá, histórias divinas ou algo assim? Tipo, os deuses que eles adoravam ou alguma coisa assim? Ah, sim, claro. Eles costumavam venerar a deusa. Danu era seu nome, ou Dana. A grande mãe. Sim, exatamente, essa mesmo. É, eu também li As Brumas de Avalon. Mas você acha realmente que é um celta renascido da Idade Média que estava te perseguindo? Eu, olha, acho mais que era um tarado. Onde foi isso? Foi quando você estava perto daqui? Eu vou chamar a polícia. Ele já vai levando a mão ao telefone. Aí eu falo, não precisa não. Eu posso usar alguma coisa pra... não sei. Pra o quê? Eu falo, não, relaxa, eu já falei com a... Ah, a Gabs deve conhecer ele também, né? conhece, amiga. Porque, tipo, ela também é um Elohim, que tem vários contatos. Sim, sim. Pode ser contato de vocês duas. Pode ser contato das duas. Eu já falei com a Gabriele e a gente já pensou em forma de melhorar a segurança e tudo mais. Eu só fiquei curiosa mesmo, porque é uma cultura meio estranha pra mim. Você sabe, eu conheço bastante até sobre mitologia grega e tudo mais, mas não tanto sobre a celta. Certo, certo. Não, eu tenho alguns livros aqui, se você quiser, tiver interesse, quiser ler. Ah, eu falo... Ah, pode ser, muito obrigada. Eu ficaria agradecido. Ele pega... Anjos em formas, precisa dormir? Desculpa, Jeff. Não. Seus avatares, eles não precisam dormir, eles não precisam de água, eles não precisam de comida. Nem respirar. Nem respirar. Já tá comendo aí por luxo, né? Comer então, bom. Respirar até precisa. Tá, mas comer, beber e dormir, não. Você só vai precisar fazer isso se você for ferida e precisar regenerar seu avatar, curar pontos de vida. Droga, eu sou mais fraca que vai precisar de comida. É, um pouquinho mais. Tá, tudo bem. Aí ele vai me dar os livros, né? Ou não? Sim. Ele te entrega um livro chamado Mitos e Lendas Celtas, de Charles Squire. Um outro que chama o Livro Celta da Vida e da Morte, Deuses, Heróis, Druidas, Fadas, Terras Misteriosas e a Sabedoria do Povo. E te entrega um outro livro que chama Ogan, Oráculo Celta das Árvores. Tá. Muito obrigada. Eu acho que eu vou voltar pra minha casa agora. Eu deixei a Gabriele sozinha. E ela pode estar um pouco preocupada. Mas você vai voltar agora, nesse horário? Eu sou boa nisso de dirigir. É o melhor momento. Não tem muito engarrafamento. Está bem. Se precisar, pode passar a noite aqui. Não tem problema. Não, tá de boa. Ligue para sua irmã e avise que está aqui. Não. A gente ficou de se encontrar. Que ela tá preocupada de ficar sozinha. Ah, entendi. Compreendo. Bom, se precisar pode ficar aqui. A casa está sempre aberta para você. Beleza. Muito obrigada, Richard. Ah, eu não há de quê. Ele me acompanha até a porta? Sim, ele acompanha você até a porta. Tá, eu entro no carro, pá. Subo no volante e falo, ok, Google. Ok, o Google... Pois não, senhora. Eu falo, acho pois que não, senhora, em que posso ajudar? Não dá pra fazer voz de robô. Tente achar pra mim os audiobooks dos livros. Aí eu falo o nome dos livros que eu não anotei eles. Ok. Encontro os audiobooks. Tá. Aí qual que é o... Você fala os três títulos pra mim, por favor, Jeff. Como é que é? Os três livros? É. Ogan, Oráculo Celta das Árvores, Mitos e Lendas Celtas e o livro Celta da Vida e da Morte. Eu vou dar pra tocar o livro Celta da Vida e da Morte, esse negócio aí, enquanto eu vou voltando pra casa. Ok, beleza. E vou ouvindo o audiobook, é isso. Ok, 2 horas você vai escutando o livro, até lá. Eu consigo enquanto ouvir isso, o livro inteiro. Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. Então, 136 páginas, não dá pra ouvir ele inteira. Em 2 horinhas só? Não. Você duvida da minha capacidade de colocar as coisas pra reproduzir em 2 vezes. Mas em 2 vezes ainda não dá pra ouvir 136 páginas. tudo bem. Não sei, eu sinceramente não sei se dá pra ouvir 136 páginas em 2x. Talvez até dê. Bom, a gente pode tentar, né? Porque de qualquer forma eu vou ouvir mais do que se eu estivesse ouvindo na velocidade normal. Sim, beleza. Então eu coloco em 2x, tá? Você vai ouvindo então isso. Enquanto isso, em São Paulo, Gabriele, filha da sombra, o que está fazendo? Mandou mensagem para sua irmã. Ela respondeu para você dizendo que estava sendo perseguida pela mesma figura sombria. E... Tá. É, eu coloquei então o drone. Ok. Né, perto da porta da pensão. Eu tô esperando a Elohim voltar pra gente fazer alguma coisa, assim. De início eu não penso em fazer nada. Assim, eu pego o trailer e vou dar uma volta, vou comer alguma coisa. Ok. No restaurante. Uhum. É, e vou fazer ativando alarmes para as câmeras se eu detectar alguma outra figura celeste. Ok. E aí eu ligo para a Elohim para ver se ela descobriu alguma coisa. É, se ela já está chegando. Tudo bem. Certo. Você vai então sair para comer alguma coisa, leva seu furgão para uma região gastronômica ali. Vai para Vila Mariana, né? Curtiu a vida noturna ali. Para em algum ponto ali, onde tem uns barzinhos ali, estaciona seu carro, seu furgão, tá? E aí desce do furgão, beleza? Aí fecha a porta, quando você fecha a porta do furgão, você vê na maçaneta da porta preso ali um envelope também. Ai, ai. É, eu pego, né? Abre. Opa, eu abro. Tava com o microfone desligado. É, tava muito. Eu abro mesmo. Abre a mesma história que aconteceu com todo mundo, embora você não saiba disso, sequer desconfie. Dentro tem uma carta, uma passagem de avião, um voucher com uma reserva num hotel no seu nome. A carta dizendo: venha a Londres. Preciso de sua ajuda. M. Ok. Eu acesso. Primeiro tento ver se tem alguma coisa alguma mensagem, tipo, no papel que tá escondida, né? Sei lá, algo que seja identificado com luz negra, qualquer certo. Coisa. Você faz todos esses testes para ver se detectar se tem alguma coisa suspeita assim? Não. É uma mensagem simples escrita à mão. Eu pego então o nome do hotel lá. Ok. E tento entrar no site. Ok. Eu quero ver. Né, preciso descobrir mais alguma coisa nesse local. Certo. Entendi. Bom. O hotel... é o... Hilton London Bankside. Vou colocar o nome dele no chat aí pra vocês. Um hotel muito bem conceituado. Tá. E aí eu não estudo nada, tipo... só olhando, assim, o hotel... Quando você olha o site do hotel, uhum, você vê que é um hotel até luxuoso. A pessoa que... Primeiro que a pessoa pagou uma passagem de avião daqui pra Londres é caro. Uhum. Ainda mais em tempos de dólar a 5 e cacetada. Tá? Então já é bem caro. Segundo que a pessoa fez uma reserva num hotel chique, num hotel de excelente qualidade. Ok. Eu consigo saber melhor. O check-in da gente, né? Tipo, de nós quatro. Ele tá no mesmo horário? Não, isso você não consegue saber. Não consigo saber. Você sabe só o seu check-in. Tá, mas tipo, desculpa, tô terminando um pouco. Só uma curiosidade mesmo, só pra entender como funciona. Uhum. Tipo, no caso, ela não sabe porque ela só consegue olhar a ficha dela. Ou ela não sabe porque, tipo, ela não sabe que as outras pessoas também estão indo pra lá. Ela não sabe sequer que as outras pessoas existem. Não? Mas ela não é um anjo? Sim, ela não, é um anjo. Mas eu não sei o que tá acontecendo com essas pessoas. É. Não sabe nem se eles estão vivos, se estão mortos, por exemplo. A menos que vocês tenham contato comum, não sabe nem da existência deles. Eu tô observando a pensão que o encapuzado lá tá. Ele ainda não mostrou nenhuma ação, assim, não saiu de lá. É, mas eu tô andando pelas ruas, assim, tipo... Vendo se não tem nenhuma outra invasão, assim, de alguma figura estranha. Então, mana, pra que hora a tua passagem? Sei lá, posso inventar o horário, Jeff? Pode inventar. Às 9 da manhã. Eu acho, mana, que dá tempo de chegar aí. A gente ir atrás desse cara na pensão. Eu falar com o Thomas... E a gente vê se dá tempo de ir pra Londres. Ok. Mas eu tô chorando. Inclusive, gente. O que aconteceu? Não se assustem. O Denis espirrou. Meu Deus. Eu achei que fosse alguém gritando de susto com alguma coisa. Não. Essas coisas são comuns no meu dia a dia, inclusive durante as aulas. Caramba. Nossa. Eu não sei quando tá vindo. Salva a alma. Salva a alma. Que o corpo já foi. O Jeff falou pra você salvar a sua alma porque seu corpo já foi. Quando eu salvo a minha alma porque o meu corpo já foi, guys. Acho que a gente pegou. Bom, mas voltando. Eu acho que dá tempo. Jeff, eu já soube alguma informação relevante do audiobook no momento em que a Gabs me ligou? Certo. Vamos ver. Informação relevante. Tá. O seu audiobook, ele narra a história dos celtas, os mitos, os deuses e tudo mais. Certo? E os nomes dos deuses celtas, tá? Sucelos, Cernuno, Taranis, Teutate, Zepona. Sossego? Sucelos. Não precisa anotar, ó. Tem aqui. Tá aí o link pra vocês verem. E aí alguns nomes chamam a sua atenção. Morrigan, deusa da guerra. Manana, deus do mundo dos mortos e dos mares. Masha, deusa da sabedoria. Maeve, deusa da caça e da guerra. Todos nomes que começam com a letra M. Jeff, são os nomes do envelope, que eu não abri o meu ainda. Ah, é, você não abriu o seu envelope, então nada te chama atenção. Agora a Gabs fala pra mim. O seu envelope, irmã, ele tá com a letra M? Olha, não, ele está. Eu não abri ainda. Que coisa, né? Ele está, que é nome dos deuses. Porém, o Richard me deu alguns livros da cultura celta, né? Que é de onde vem aqueles nó lá do negócio da roupa. Aí tem alguns deles que começam com M. Morrigan, a deusa da guerra. Mananã, Deus do mundo dos mortos e dos mares, Masha. Manamaná. Mananana. Deus da sabedoria, da guerra e da morte. E Deus da classe da guerra na Irlanda. E também aquele personagem de Sex Education, que eu sei que você gosta. Quem? A Maeve. Gente, amiga, tá. Você não viu Sex Education? Mano, o que é isso? Ah, Sex Education, sei, sei. É, então, ela aparentemente é uma deusa também. Tá. Meu Deus. Nossa, olha esse corona aí. Mas você acha que pode ter alguma ligação? Oi? Você acha que o envelope dos caras estranhos, boladões, podem ter alguma relação? Que caras estranhos, boladões? Minha, os caras que estão... Mano, os caras que estão seguindo a gente. Pensa comigo. Pensa comigo. É bem provável que seja deles, né? Isso é... Eles já podem ter desaparecido. Não sei se vale a pena a gente ir nessa pensão. Mas o drone não tá monitorando a pensão? Tá. Então, tipo... Então, você não ia ver se eles saíssem da pensão? Sim, mas você tem que chegar logo. Já são... Mano, eu tô indo mais rápido que eu posso. 8 horas da noite. Não, já são 3 horas da manhã. O que você tá falando? Nossa. Perdida, desculpa. Eu tô jantando agora, irmã. Não sei, o que a gente pode fazer? Você tem que me esperar chegar. Independente de qualquer coisa, não tem muito que eu possa fazer até eu chegar. E eu não tenho como ir mais rápido do que eu já tô indo. Ok. Então... Eu posso pesquisar, Jeff, uhum. A história desses deuses nos nomes, tipo, mais aprofundados, o que eles fizeram na... Sim. No tempo. Ah, eu tenho mais uma informação, irmã. Com certeza. O Richard também falou pra mim que os celtas tinham alguma relação com o Rei Arthur. Você lembra dele? O cara lá, a filha da mãe. Lembro. O da espada. É, o da espada, que tinha o tal do Lancelot. Pode crer. Que depois ficou falando de Merlin, não sei o que, e acabaram culpando a coitada da Morgana. Si mesmo. Sim. O que tem dele? Ele me disse que os celtas e ele tem uma história, tipo, que ele se juntou aos celtas pra vencer os saxões, o que a gente sabe que é verdade, porque ele fez o ritual da Grande Mãe pra conseguir a benção da espada e tudo mais, dragão, por isso que inclusive Arthur Pendragon, uhum. Tudo mais, só jogando as informações, assim, né? E tudo mais. Acho que é um que é... Mas depois ele traiu a Grande Mãe, então... Não sabemos ainda, se você quiser pesquisar alguma coisa sobre também. Não, vou pesquisar. Eu acho. Enquanto eu estou ouvindo os audiobooks dos livros, para ver se tem alguma informação. Beleza, qualquer coisa me liga. Beleza, então tchau. Tchau. Beleza, você vai então para Sampa encontrar sua irmã ouvindo audiobooks? É. Ok. É, acho que sim, você fala por mim. É isso então? É isso, eu tô indo encontrar minha mana. Legal. Ao invés de descer, eu tô subindo. E a pergunta que não quer calar: vocês vão embarcar pra Londres? Não sei, não cheguei lá ainda, não descobri. Não, a minha ideia é a gente entrar na pensão, ver se a gente consegue achar esse doido e. Uhum. E rogar ele, né? Intimidar ele pra ver. É, aí falar com o Thomas e se der tudo certo, veja pra Londres. Eu nem sei o que o Thomas vai fazer pela gente. O que ele vai fazer pela gente? Amigo, submundo é importante. Correm boatos, correm boatos. Ela gosta de bater um papinho com o Thomas antes de fazer qualquer coisa. Best friends. Best friends. Ok, então. Aí eu desligo okay. E vou pesquisar se eu acho alguma coisa, pelo menos. Você pode jogar na internet aí à vontade. Tudo que você encontrar sobre mitologia celta é o que você encontra no jogo também. Tá. Jefferson, agiliza os processos. Como é que é? Não agiliza os processos. Por quê? Corre aí, se vira aí. Vai. Somos todos bibliotecários. Não vou rolar dado. Não precisa rolar dado. É fácil encontrar essas informações. Posso aproveitar que a Elo saiu e também ir pro banheiro e beber água? Sim. Inclusive... Vamos fazer uma pausa? A gente tá umas 2 horas. São 11 horas. Vocês querem fazer uma pausa ou querem parar por aqui e continuar semana que vem? Olha, pra mim o ideal seria parar. Mas a Gabs tem que terminar a ação dela ainda, né? Eu acho. Esperando o Jeff me dizer alguma coisa. Você que me disse. A gente pode deixar essa ação pra semana que vem também. Vamos terminar só a ação. Se vocês quiserem fazer uma última ação, cada um de vocês, a gente faz e encerra. Uma ideia. Mas aí é. Rafa, você quer fazer alguma coisa? Porque eu só pedi pra você ler. Eu ia, mas a gente pode deixar pra semana que vem. É, porque senão vai desenrolando e tal de novo, tá no banheiro. É bom que eu vou. Como é que é? Continuar hoje? Tipo, fazer a minha jogada? Isso, não entendi. Se quiser fazer uma última ação pra gente encerrar, de boa. Ah, se tiver ok, pode ser. Beleza. Pode ser a última da. Uma última rodada pra cá. Então vamos lá. Gabs, você procura informações sobre a mitologia celta, é isso? Isso. Tá. Ok. Em todos termos lugares celta possíveis. É o povo que viveu no século 4 a.C. nas Ilhas Britânicas. E eram várias tribos independentes. Cultuavam deuses e lendas diferentes em cada região. Inclusive tinham celtas em Portugal. O que é bem curioso. E aí você vê a descrição dos deuses todos. Sucelos, que é o rei dos deuses, representa a fertilidade. Taranis, que é o deus do trovão. Cernunnos, que é um dos mais antigos deuses, tem orelhas e chifres de cervo. Senhor dos animais, que é o poder da mutação. Dea Matrona, a deusa-mãe para os celtas, é frequentemente representada como 3 mulheres carregando diferentes itens. Daí se origina o símbolo da triqueta, inclusive. São as 3 faces da deusa-mãe. Sim. Não, Hecate é mais grega, né? Verdade. Epona, o cavalinho do Link, do Zelda, que é a deusa da terra, que sempre aparece junto a um cavalo, a vigor e a força animal, que representa o poder e a fertilidade da terra. Belenos, que não é uma marca de parafuso, mas sim um deus da luz e do fogo, batizados com a palavra Bel, de brilhante, na língua deles. Também conhecido como Beleto Cadros. Dagda, que já é mais na Irlanda, que pertence a uma outra estirpe dos povos celtas, os Tuatha de Danann, que combatiam os Fomorianos. Lug, que é um deus guerreiro. Cuchulain, que é filho de Lug, e não é um deus, mas sim um herói mítico, como seria Jasão, como seria Hércules, um correspondente a eles na mitologia celta. Morrigan, que é a deusa da guerra. Finn Macol, que é um caçador, profeta. Manamana Chuchururu, que é um deus dos mares. E aí você vai encontrando informações dos diversos deuses e tudo mais. Como a Eloel falou pra você também, que tem origem dos mitos arturianos, do rei Arthur, você também encontra informações sobre os mitos arturianos. Uhum. E são pelo menos duas histórias muito antigas que deram origem ao mito do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Um mais antigo, que tinha uma tradição mais celta, e um outro um pouco posterior a isso, que já introduz elementos mais cristãos, como o Santo Graal e a busca por ele, e os cocos e as angordurinhas que migram. E aí você vê os nomes dos personagens principais, como Rei Arthur, os Doze Cavaleiros, né, Sir Galahad, Sir Belvedere, Sir Lancelot, entre outros. Guinevere, a esposa do Rei Arthur, que trai ele com Lancelot. O Mago Merlin, o famoso Mago Merlin. E a irmã do Rei Arthur, a Morgana, também conhecida como Fada Morgana. Encontra todas essas informações. Mas são informações assim, muito dispersas, muito desencontradas. Tá? O que assim, de específico você quer extrair dessas informações? Eu quero achar histórias desses deuses. Especificadamente. E os que começam com a letra M. E aí, eu tenho uma. Nos meus itens. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho informática. E certo. Na descrição eu posso acessar. Enfim, hackear bibliotecas, qualquer lugar, né? Tipo, uhum. Não sei se tem oportunidade. Mas posso hackear alguns lugares para descobrir essas informações, assim. Ok. Tá. Você vai jogar um teste, então? Vamos ver se você vai ter uma informação importante. O que tá acontecendo aí? Você tá brincando com um gato? Eu tô. Pode ser um teste de investigação. Tá. Como você tem proficiência com hackeamento, vê se você tem proficiência em investigação na sua ficha. Se não tiver, você vai somar mais 4 no teste. Tem? Então pode rolar direto o teste. Tem. Não tem vantagem porque eu tenho informática? Tem. Tem. Top. Vamos lá. Uia, foi bom. Foi muito bom. Muito bom. Tá, você procura e encontra as histórias dos deuses e das deusas celtas e tudo mais. Uhum. Certo? Certo. E aí, uma coisa chama a sua atenção. Você vasculha, já que vocês estão indo em direção a Londres, né, teoricamente. Teoricamente? Teoricamente. Já não é problema demais, né, teoricamente. Não sei se vocês vão querer ir, vocês vão... fazer outra coisa, sei lá. E você encontra na Inglaterra uma coisa que chama a sua atenção. Uhum. que é uma empresa. Uma empresa com várias filiais, uma multinacional. Tá? Chama sua atenção por quê? Aparece pra você por quê? Porque você começa a jogar os termos de, na busca. Morrigan, aparece a deusa. Né? Aí você joga... outra deusa com M, aparece lá a descrição dela toda, certo? E aí você vê que não tem só a história dos deuses, das deusas, como por exemplo, Morrigan é personagem de um videogame. Tá, aí você vê, mas essa informação não te diz nada, certo? Mas você vai vasculhando tudo isso durante as 7 horas que leva até a Eloel sair de Joinville e chegar em São Paulo. Você não precisa dormir, então tá de boa. E aí você vai olhando essas informações, todas elas, o tempo todo, tá? E você vai vendo grifes de moda com nomes de deuses celtas e tudo mais. E aí uma coisa te chama atenção. Você encontra uma empresa multinacional. O nome dessa empresa é Avalon Corp. Você encontra essa empresa Avalon Corp porque você... tá jogando os nomes que tem a ver com os mitos arturianos, e Avalon, teoricamente, é a ilha para onde o rei Arthur foi enterrado. E você vê que tem uma empresa que chama Avalon Corp. E aí você entra para explorar sobre essa empresa sem ter muitas esperanças de que vai encontrar alguma coisa. Você acha que é só mais um alarme falso, tipo o videogame. Só que aí você começa a ver os dados da empresa, tudo, quem somos, missão, visão, valores, né, ou o equivalente disso em inglês. E aí você nota quem que é o proprietário da empresa. O proprietário da empresa é alguém chamado Morgan Le Fay. Nossa. Essa pessoa existe mesmo? E é tá, com M. Tá escrito aí no Safa, no chat. Eu fui ler a mensagem dele aqui. Eu tatuei. Tá escrito Morgan Le Fay. Ele é fada Morgana. E se vocês olharem no Roll20, vocês vão ver que onde diz a descrição da empresa, ai, nossa empresa valoriza os nossos clientes e blá blá blá, aquelas coisas ridículas e falsas que toda empresa capitalista latifundiária faz, tá? Uhum. Quem assina esse descritivo da empresa é essa pessoa, Morgan Le Fay, e a assinatura é Morgan Le Fay, e o M que inicia o nome, a assinatura, é o mesmo M que tá na sua carta. Se você olhar no Roll20, você vai ver o M estilizado lá. É a mesma letra. New York 2010. Isso é muito bom. Design muito ultrapassado. Ok. É isso, não tenho o que fazer, não. Beleza. Eu fico desesperada. As horas vão passando até que finalmente sua irmã chega e vocês se reúnem, mas esse encontro a gente só faz na próxima sessão. Enquanto isso, num apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu tô em Copacabana, eu tô na classe média. Ok. Em São João de Meriti. E a Ju tá fazendo uma cama de gato. Ok, vocês se encontram no apartamento do Safadinho. Ele abre a porta, dá de cara com a Juliel. E a Juliel segurando uma carta idêntica à dele, se não for a mesma, inclusive. Você só tem certeza que não é a mesma porque você olha pra dentro do apartamento e vê que a carta estranha que você recebeu tá no mesmo lugar onde você a deixou. Que vocês fazem? Eu já pedi pra ele analisar esse serviço aí pra mim. Analise. Eu falo hora a hora. E sentamos para conversar sobre isso. Aí eu explico o que aconteceu quando eu recebi essa carta dos olhares estranhos. Inclusive, os caras da GCM vazaram, só ficaram me olhando de longe mesmo, da Guarda Municipal. Eu convido a Juliel para fazer uma pesquisa e tentar descobrir algo sobre esse M relacionado com Londres. Eu espero também que ela tenha me contado o que aconteceu, do nome que eu não lembro mais. Não contei, não. Ainda não. Eu só pedi pra você analisar o rolê. Trolou. Aí, você me dá uma carta e fala, analisa, e tipo, não fala mais nada. Ué, mas você não é o cara que encosta nas coisas, sabe de onde elas veio, que passou, que não passou? É subentendido o que eu tô pedindo pra você. Então, mas eu acho que se eu jogar o feitiço pra tentar descobrir alguma coisa dessa carta, não vai trazer nada, porque eu só vejo coisas importantes, traumáticas, que passaram por esse objeto. Mas é porque a Gabriele, ela, bom, eu tava ouvindo a conversa dela com o Jeff, e ela já tentou descobrir alguma coisa da carta. E não teve nada. Bom, eu posso tentar jogar a psicometria pra tentar, nas duas cartas, pra tentar descobrir se tem alguma coisa. Aí eu uso percepção, eu tenho que tirar 15. Vai lá. Aí eu vou olhar a minha carta primeiro. Que era pra eu ter visto isso antes. O louco? O cara tá mandando bem demais hoje. 21. É por isso que eu passo pra ele fazer um serviço. É por isso que eu passo pra ele. Cara, sorte no jogo, azar no amor. É isso. Eu descobri alguma coisa na carta, Jeff? Tá, você tá fazendo aquele lance de sentir as sensações, né? É, tem que lembrar que teve um cara que entregou também, então... Será que ele foi persuadido? É, então, essas coisas que você tem que agilizar o carro pra ver. Certo. É você que faz o serviço. Eu não quero mandar você fazer o seu serviço, não quero te ensinar a fazer ele, mas é isso aí. Você vê, então, sim. Então, é o Jeff que diz se tem alguma coisa ou não. Você vê, sim. Deixa eu puxar aqui. Você tem uma sensação traumática nessa carta, assim. Ah lá, tá vendo? Sabia! Ô, oh, rapaz, sou um gênio. Mas eu que descobri? Mas você não ia fazer isso sem mim, né? Porque assim, eu tava lá, ai, eu escutei a conversa dos outros. Você tem uma sensação de medo. Mas eu usei na minha carta, eu não usei na sua. A sua até agora, tipo, não serve pra nada até então. Eu descobri nada com a sua carta. Calma aí. Deixa eu fazer meu trabalho aqui, fia. Sem acelerar. Você tem uma sensação de medo. Tá com os traços da craca, né? Que isso, a craca é mó de boa. É muito mais de boa que isso. Tem uma sensação de medo associada a essa carta. Medo por quê? Só isso? Calma. Por que essa sensação de medo? Porque... O surfistinha que foi levar a carta até você, ele foi chamado por uma pessoa. E aí você tem uma imagem na sua mente, o surfistinha andando na orla ali. Ele, psst, vem aqui, olha pra cá. Ele olha assustado do lado e aí ele congela de medo. E aí subitamente ele vê uma mão gesticulando, uma mão desmunhecando assim na direção dele. E aí ele vai sendo atraído na direção dessa mão. Como um sapo atraído por uma serpente, paralisado por uma serpente. E aí ele chega perto dessa pessoa. E essa pessoa dizendo pra ele levar essa carta até o quiosque e mandar entregar a carta pro rapaz assim, assim, assado, dando a sua descrição. E aí o homem, o surfistinho, ele tenta sair correndo, ele tenta se afastar, meio assustado, mas ele não consegue. E aí a pessoa que tá chamando ele tira o capuz, os olhos dessa pessoa brilham, e o surfistinho, ele fica paralisado de medo e com a sua mente completamente dominada por essa pessoa, e é compelido a obedecer às ordens dela. E quando ele tira o capuz, o que o surfistinha vê é essa imagem que está aí no chat do Roll20. Um homem com chifres de bode. No chat da onde? Do Roll20. Ah, tá. Um sátiro. É o surfistinha? Entendi. Não. Ou é... É o cara que hipnotizou o surfistinha. Ah, tá. Exato. É o Pan? Sim. Ah, oh, louco, meu. Um sátiro. Ô, Jeff, você tem assistido que séries da Netflix recentemente? Nenhuma. Por quê? Depois eu vou te recomendar uma. Se você gosta de cultura stealth e tudo mais, eu vou te recomendar uma. Pode recomendar que eu gosto, sim. Assistiu o Bruxão. Bruxão? Que é o Bruxão? The Witcher. Mas eu nem sei falar muito de série. Ah, eu não gostei. Você não gostou? Não gostei. Eu tentei ver, eu achei muito ruim. O jogo é bom. Os livros, aparentemente, também. É. Ah, interessante. Tá, eu tive essa visão, beleza. Aí eu vou jogar a percepção pra agora utilizar a carta da Juliel. Ok. E eu tiro 22. Puta que pariu. Gente, tá roubado esse rolê aí, hein? Tá roubado. Caramba. O que foi essa cartinha que apareceu aqui? Não, relaxa, eu tô fazendo um bagulho aqui. Não, não, não se preocupe, não se desespere. Tá ok. Tudo em paz, tudo em segurança. Tá, na carta da Juliel. Ô, Juliel, você já me contou já o que aconteceu com você, né? Ainda não. Porra! Eu só pedi pra você analisar, você tá demorando pra fazer o seu trabalho. Não, mas eu imaginei que você chegou, eu falei, ora, ora, senta aqui, eu contei o que aconteceu comigo, se aconteceu o que aconteceu, se aconteceu. Você contou a sua história, e a partir daí a gente ia pra investigação. Bom. Então tá bom, eu contei a minha história. Ok. Você tem que perguntar, né, a minha história também, né? Ah, desculpa, é a minha primeira vez. Tá bom, pergunta. Juliel, me conta de onde veio essa carta. Essa carta veio do corredor. Um menino louco de olho azul, verde, sei lá, passou e me entregou. Eu acho que ele pensou que eu era moradora. Por que que você tava no meu AP, no meu prédio? Aham. Isso daí. Porque difícil conversar com você. Eu preciso que você faça um serviço pra mim, porque eu tô muito ocupada lá no céu, né? Eu sou um anjo que não abandona com as minhas responsabilidades, mas eu sei que você tá aqui fazendo um trabalho de percepção e tentar converter as pessoas aqui, e então eu preciso do seu serviço. E eu acho que vai te interessar também. Qual que é o nome do cara mesmo, Jefferson? Shendor. Esse? É. Você lembra do Shendor? Eu conheço esse nome. Shendor era aquele louco lá que matou anjo e tudo mais. Manja? Lembrei. Então, lembrei. Parece que ele tá vivo. Ninguém nunca viu ele indo pro purgatório da vida. Ninguém teve a chance de colocar as mãos nele. Talvez ele tenha ido pro inferno, mas provavelmente vai estar. Provavelmente ele encontrou alguma forma de de continuar vivo, e a gente sabe que ele tá fazendo sacrifício com mortais. E isso tá danificando a alma deles. Quem falou esse nome pra você? O mortal que eu tava torturando pra que ele encontrasse a libertação. Ele apareceu lá sem os dois braços, ainda sentindo muita dor. E ele falou que ele foi levado, sequestrado pelo Shandor, e ele morreu no ritual e perdeu os dois braços. Ele tá em Londres. Que é esse? Em Londres. Veja que peguei a cartinha aqui, ó. Ele tá em Londres. E olha só que bom, né? Que bom sinal pra você ter recebido justo uma passagem pra Londres. Eu acho que é um destino. Essa alma que você tava torturando, ela morreu em qual país? Londres. Londres mesmo. É, Londres é uma cidade, tá? É... Fala sei, pra ele, sou de humanas, não de biológicas. Provavelmente, olha, para pra pensar aqui comigo. É... Você recebe uma carta que tá falando pra ir pro mesmo lugar que um acontecimento estranho me apareceu e me tirou lá do céu, do meu paraíso, pra vir aqui conversar com você. Você não acha que tem alguma coisa de misterioso querendo reunir dois anjos pra ir pra Londres misteriosamente com um cara solto que tem uma faca que mata anjos? Não, obviamente. Obviamente! Mas... Obviamente, exatamente. Não é porque você tá me perguntando, amado. Só, ó, é o seguinte. Você vai pra Londres, resolve esse esquema que não é minha área, é a sua. Fechou? Salva aí os par de anjos que tá perdido por aí, se salva também. Manda a alma desse fudido lá pro céu que a gente pode te torturar, fazer o nosso serviço. Fechado? Não. Oh, Maria. Eu não trabalho pra você, pra começo de conversa. A gente não se vê há 3 mil anos. Você aparece aqui... No, você aparece... Não, a gente é irmão, mas você não fala comigo, ué. Família não é, sanguíneo não define nada. Família é quem você troca ideia, quem você tá lá, manda presente no Natal. O que são 3 mil anos? Pra quem é imortal. É um sopro. Você nem devia ter sentido minha falta. Eu sou rancoroso. Você no mundo dos humanos não tá dando muito certo, não. Tá, então você quer... O mundo dos humanos não tem drogas. Cê, não, eu vou... Quer... Pera aí, deixa eu dar a minha parte aqui, porque você nem quis negociar, você só deu na minha mão e fala, se vira. É o seguinte, eu tô curioso pra saber o que é isso, porque eu sou curioso. E é, eu topo ir pra lá com você, pra gente tentar descobrir isso daí, tá ok? Alçada, né, irmão? Não é minha Mas alçada. Aí, não, se não é problema seu, também não é problema meu. Que eu sou, eu não tô ligando pra porra da guerra. Se o mundo acabar, tudo acaba, eu sou imortal e, tipo, pra mim, a morte é só um ponto final. Eu sou um ser imortal até então. Então, se você tá curiosa, você acha que isso vai acabar com os anjos, com a terra, eu caguei. Que eu tô pouco me fudendo pra guerra no céu ou pros humanos na Terra. Eu só vou fazer isso porque eu tô curioso. Você é foda, né, irmão? Você é foda. Tá bom, então. Vamos lá, então. Calma, vamos pesquisar primeiro. Vamos... Ah, não, peraí. Beleza. É, eu joguei a percepção na sua carta pra saber o que rolou com ela. Ok. O que que rolou com a carta, né? Fuck. 22. É. Você teve. Na verdade, na carta não tem nada, tá? De sensação assim que ocorreu com a carta. Mas como você tirou esse 22 aí. Eu vou dar uma colher de chá. Você viu uma emoção da pessoa que portou a carta durante um tempo considerável. Primeiro que você vê uma imagem. Essa imagem desse. Garoto estranho aí que tá no Roll20 que eu mandei. Uhum. esse molequinho aí, você vê ele com uma cara assustada, um desespero completo. E aí, quando você vê o que os olhos dele veem, o que você testemunha é um bando de anjos, um bando de celestes, chacinando sem dó nem piedade uma porção de fadas durante as guerras etéreas, quando o arcanjo Miguel ordenou que todos aqueles que eram adorados pelos humanos como se fossem deuses, os espíritos evoluídos, os espíritos de poder, fossem derrotados, fossem destruídos, mortos, para que os humanos venerassem apenas os anjos, apenas o arcanjo Miguel. E o que você vê é esse garotinho testemunhando os anjos lutando contra as fadas. E aí você deduz que esse garotinho também é um ser etéreo, também é um tipo de fada. Uhum. E aí eu pergunto, você descreve esse garotinho pra Juliel? Descrevo. Juliel, ele descreve pra você com minúcias de detalhes o garotinho que estava no corredor e que entregou a carta pra você. Eu acho que esse garoto foi... que você está descrevendo é o que entregou a carta pra mim. Ora, ora! Beleza. Sabemos então que... Isso é do conveniência. Pode falar. Sabemos então que uma espécie de sátiro e um elfo entregaram essa carta. Você vai deixar ele falar assim, Jefferson? Não posso? Pode. Você é um Porque anjo, foi justamente rapaz. O que ele viu. Você é um anjo, aquilo não é um elfo, não. Não, isso não é um anjo. Isso é um elfo. Você é um anjo, ele não é um elfo. Ele tinha que saber, pelo menos, o que é o bicho. Ah, tá. Ah, é que eu conheço a literatura do livro, então... Ah, não. Tá quando bem. Ele falou que viu elfos morrendo, eu imaginei isso. Não, é isso aí mesmo. É um elfo mesmo. Ah, um tipo então de elfo. Foi mal. Então fui eu. Top. Fui. Relaxa, relaxa. Tá certo. Você saiu do céu, você não sabe o que tá se passando aqui na Terra. É, aí, beleza, eu falo pra você o que eu vi da minha carta. Que o cara que me entregou foi coibido a fazer isso e o elfo entregou por conta própria. Aparentemente sem nenhum medo ou algo do tipo. Pensando que a gente tem que ir lá pra Londres, eu pego meu notebook e começo a pesquisar as divindades de lá. Ok. Procuro a galera com M. Ok. E descubro que... Quem que é mesmo? A Maeve, ela tem um túmulo na Irlanda. Ok. Mas, ó, peraí. Ele me contou... Você me contou a história do menino, né? Que, tipo, ele viu os elfos morrendo. Ou não? Contei? Sim. Porque você não acha estranho em um cenário que estão com armas de anjo em Londres e seres que foram chacinados por anjos estão mandando a gente pra Londres? Eu não sei, sabe? Eu acho que a matemática aqui tá estranha, assim, sabe? Eu não sei, é interessante ir pra Londres, assim. O convite foi educado, mas assim, acho melhor não. É que assim, a gente tem esse elfo que entregou por vontade própria, sem nenhum medo. Porque ele quer matar a gente. Pode ser também, tem uma arma que mata anjos lá. Como ele está... Tem uma arma que mata anjo, tem o cara que viu a família dele ser morta por anjo, mandando a gente pra lá. Como ele sabe que a gente não é dos anjos assassinos que matou a família dele? Não, calma. O cara não foi anjo que matou a família dele. Não foi? Não, o Shendor que ele falou, ele é um humano. Não. Eu tô falando do elfo. Ah, tá, o elfo, ok. Então, e foi ele que mandou a carta. É, tá, dois anos que ele não sabe da procedência. Ele que te entregou no corredor, isso. Ó, cara. Ó, eu tô a parte dessa guerra. Então eu não tô do lado de ninguém. Eu imagino que se o cara vem me procurar... Por que será que ele quer tanto me matar assim? Só pra eu ser um anjo? Não sei. Eu acho que sim. Eu sou curioso, eu quero ir pra lá. É por isso que antes de ir pra Londres, eu tenho minha arma divina. Que é uma adaga que é pra você ter. É que assim, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei uma das deusas com M chamada Maeve. Que é a deusa da caça e da guerra. Certo. E aí eu descubro que ela tem um bagulho em nome dela, onde ela foi enterrada, na cidade de Sligo, na Irlanda. Que eles também tinham a religião celta. Sim. E aí, como eu vou pegar o meu dinheiro... Não vou usar, eu sugiro ir pra lá primeiro, antes de ir pra Londres. Pra ver se a gente consegue alguma pista nesse túmulo. O que você acha? Você quer ir direto pra Londres? Eu queria ir direto pro céu, né? Mas se eu for, você não vai fazer o serviço, né? Então, né, vamos lá, né? É que pra começar nem é um serviço, porque você não tá me pagando. É... Eu tô te oferecendo a minha ajuda porque eu estou curioso, né? Porque como você mesmo disse, que você ficou fazendo o seu trabalho lá e eu larguei o meu. Exato. Só que o nosso chefe tá dormindo, então não vai ter quem fala, mano, você tá fazendo o seu trampo errado. Nossa, você sabe que Adão e Eva pensou a mesma coisa, né? Você tá sabendo, né? Você tá não sabendo foi... que essa história não cola mais, né? Ninguém engana Deus, não. Ah, mas Deus tá dormindo quando eles comeram É que nessa mitologia, Deus já estava dormindo no Jardim do Éden. Mas usando a Bíblia, é tipo... Esqueci o que eu ia falar. Deixa eu aproveitar. Posso aproveitar e fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa discussão? Pergunta. Lilith existe nesse universo? Existe. Sim, existe. E ela é a primeira mulher de Adão. É. Sim. É, não, acho que em qualquer mitologia ela é a primeira mulher de Adão. É bem o mito bíblico, né? Primeira mulher de Adão. Tava cagando e andando pra ele. Adão era um machista escroto. E ela falou, caguei, vou embora daqui. E aí não é Deus, é Metatron que tá cuidando de Adão e Lilith no Jardim do Éden. Ele pega um pedacinho da terra, faz um cercadinho e bota eles lá pra cruzar. Aí Lilith fica putaça com as palhaçadas, aí Metatron expulsa ela de lá. Com razão. E aí arruma Eva pra ficar com Adão. Aí vai o Samael, que é um anjo caído, se transforma em serpente e vai lá foder com a porra toda. Eu posso falar por que a Lilith foi expulsa? Pode. Ela se achava igual a Adão, porque ela foi feita do barro, e aí ela se negava a ficar sempre por baixo durante o sexo. É. E aí ela começou a se rebelar contra Adão, e Adão ajoelhou lá no meio do Jardim do Éden e falou, Deus, minha mulher não me obedece, me ajuda. É isso. Ridículo. Aí ela foi expulsa. Ridículo. Todo um rolê patriarcal. É. Total. É. Mas então é isso? Então nós vai? Eu acho que nós deveríamos ir. Então tá bom. Jeff, eu posso ter um gato com uma alma de humano que não morre? Pode. Então eu tenho um gato com a alma de humano que o gato não morre. Mãe, que putaria é essa? O gato não morre. Eu tenho um bichinho pra conversar. Aí eu peguei ele era meu brother, queria viver o resto da vida. Eu falei, mano, eu vou colocar você no meu gato. Mas você não tem jeito mesmo, né? Além de impedir o fechamento do céu e do inferno, você ainda me traz uma dessa, né? Uai, eu quero um amiguinho. Eu tenho tipo o Salem da Sabrina. Muito carente, também acho. Mas como assim não morre? Não morre de morte matada ou de morte morrida ou só de morte morrida? A alma dele tá presa no corpo do gato. O corpo do gato não morre de coisas naturais. Ah, tá. Mas se eu der um tiro de bazuca nele, aí... Sim, se não, você... Não, se o gato estiver na rua e o Chaves atropelar ele, ele morre. Mas aí a alma fica presa no corpo do gato morto? Não, aí a alma prende. A não ser que eu tenha o poder de manter a alma dele, que eu acho que eu não tenho, ele vai embora. É, aí vai pra gente, você. Gente, eu preciso vir de verdade. Vamos finalizar, gente, então? No horário. Vamos. Ok, então, acho que é isso, né? Vamos pra Londres, A gente vai pra Sligo, primeiro. Essa é da tumba. Eu acho que não vai dar em nada, mas eu tô tentando cercar o Jeff. Então vamos, né? Então boa. Vamos, né? Tô aqui, né? Tô aqui mesmo. Eu tô tentando não estragar a surpresa. Pra quem nunca viveu aventuras com o Jeff, então eu vou ficar quieto. Eu vou pegar o meu dinheiro, vou ignorar essa passagem e vou pagar pra nós dois e pra Sligo. Em aviões diferentes. Eu vou pôr só. Quanta precaução. Qual que é o problema? É, porque... vai estar nós dois juntos, é fácil matar nós dois juntos. Se tiver separado... Aqui eu sou... Eles eu falam sou as mesmas coisas nos filmes de terror. Né? Tá bom, né? Tá bom? Bom, gente, eu realmente vou me agora, porque tá meu foto daqui. Tchau, tchau. Vai lá. Tchau, Elô. Bom descanso. Tchau, beijos. Tchau, tchau. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. É isso então, minha gente. Jogada acaba aí, então. Beleza. É então, isso. Semana que vem teremos uma viagem pra Londres e uma viagem pra Sligos. Sligo. Só. Legal. Nem deve ser, porque o Jeff nem sabe o nome da cidade. Olha só, se fosse ele já saberia. Quem não te garante que eu tô blefando? Eu acho que não. É, a gente vai chegar em Londres, galera. Fica nessa pegada aí. Ô, Jeff, só deixa eu perguntar uma coisa. Tem data pra chegar lá no hotel? No negócio? Ah, tem uma reserva lá pra, sei lá, daqui 3 dias. 3 dias? Não. Essa passagem tá marcada para as 9 da manhã. São 12 horas de viagem, mais ou menos. 9 horas da manhã do outro dia. É, pro meio-dia do dia seguinte. Dali umas 14 horas, mais ou menos. Então, não dá, mas vai chegar atrasado no hotel. Mas até aí é fácil, é dar um telefonema pro hotel e falar, ó, vou chegar atrasado. Tá. E de boa. Tem que rolar o dado pra ver se tem 3G no local? Não. É Inglaterra, pô, vai ter sim. Ai, ai. Então, beleza. Beleza, então, minha gente. Semana que vem de novo. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Sim, senhor. E nos vemos lá. Quem tá com coisa faltando na ficha, depois manda pra mim o que tá faltando pra gente ir completando. Tá faltando arma pra mim. Faltando armas, né? Nesse livro que eu te passei aí. Nesse link que eu passei, depois eu mando ele pra você de novo. Tem armas. Tá bom. Aí você dá uma olhadinha lá, dá uma escolhida. Beleza. Quantas que eu posso escolher? Ah. Use o bom senso. Mas você é livre pra escolher o que você quer. Quero um tanque de guerra. Liberdade e bom senso. Vai dar merda. Tá bom, então. Falou, gente. Bom descanso para vocês. Beleza. Falou, gente. Obrigado. Tchau, tchau.